Gravando. Musiquinha. Bom, última sessão. Vocês tinham finalmente chegado diante do Palácio de Lolth, que estava estacionado numa pedra, daquelas pedras penduradas por teias no plano dela. Encontraram um elfo negro, um drow, que é inimigo mortal de Lolth, que é caçado desde o nascimento dele pela rainha aranha, deusa demônio, e que estava lá para resgatar a amiga dele, a Gwenhwyvar, ou Guinevere, ou Gwenhwyvar, sei lá qual que é a pronúncia correta, depois eu descubro. E que, segundo ele, tinha sido roubada e que era uma estatueta de Onyx. E tal, e a Ciri já tinha visto essa estatueta e tava querendo para ela. E aí vocês traçaram um plano mirabolante, arriscado, maluco, como sempre tem que ser. Se disfarçaram de drow. Se disfarçaram de drow com a magia do Celerin. Sua magia foi uma ilusão, né, Celerin? Foi. Que isso? É a galinha mãe. Que bom que tá gravado isso, vou usar de vinheta. Bom, fez a ilusão, todo mundo ficou parecendo com o Drow. Ciri se disfarçou de matrona e conduziu o grupo. Vocês chegaram na entrada do castelo e aí tinha patrulha por todos os lados, vocês foram passando batido. Chegaram dentro do castelo e aí tinha uma matriarca ali que estava ordenando os soldados para fazer patrulha por todo o castelo. E aí rolaram a enganação com ela. E falaram que tinham capturado o Drizzt, que queriam levá-lo para Lof. E aí a matriarca falou: beleza, dá ele aqui para mim que eu levo. E aí a Ciri astutamente falou: não, eu quero levar eu mesma, porque eu quero trazer de volta a honra da minha casa. Baseado nas informações que a mulher foi dando ali, né? Ah, o traidor dos Duurden, aquela casa caída e blá blá. Ciri: não, mas eu sou uma Duurden, eu quero trazer a honra de volta para minha casa. Eu sou o Ciri Duurden. Por favor, deixa eu levar. A mulher falou: tá bom, vamos lá comigo até lá. Levou vocês até a entrada do salão do trono de Lolth. E aí foi, conversou com a Miranha, explicou o que estava acontecendo, saiu e deu passagem para vocês. E aí vocês entraram e viram Lolth conversando com Grazit, o demonião, que estava de alguma forma ofertando a estátua do Drizzt para ela. E segundo informações que vocês tinham, negociando uma aliança com Lolth. Isso é até uma coisa canon de D&D de Forgotten que agora foi causado por vocês, que realmente tem essa negociação de aliança do Grast com a Lolth, e a Lolth rejeita a aliança com ele. E aí isso gera uma aventura. Não lembro que aventura que é, mas gera uma aventura. E aí foi por culpa de vocês agora. Beleza. E aí É, mas teve uma aventura. vocês entraram e a Love falou: chega aí. Chega aí, Ciri Duurden, chega aí. Você e mais um aí. E aí a Love começou a separar o grupo, aquilo que não se faz, né? E prevendo que a deusa aranha estava ciente de tudo que estava acontecendo, a Ciri se desfez, se revelou e falou: ó, caso seguinte, a gente precisa do seu veneno. Vamos negociar? Eu vim aqui para barganhar. Por sorte, quem estava junto com ela, pertinho dela, era o Griel, não era? Não. Não lembro quem estava junto com a Ciri, acho que era a Toph, sei lá, enfim, né? Aí tinha. Era tof. Era a Toph? Por sorte, a Era Toph estava tof. do ladinho da Ciri, e na hora que a Ciri falou: eu vou barganhar, né? Aí a Toph segurou ela e falou: não se mata agora, fia. Brincadeira. Vamos barganhar. Ela falou: ah, tudo bem, o que que você quer? Eu quero uma dose do seu veneno. Você quer uma dose do meu veneno? Beleza. Então faça o seguinte para mim: me traz um sacrifício. Eu quero 1.000 elfos. Me traga a cabeça de 1000 elfos, faça o sacrifício de 1000 elfos pra mim. E eu dou uma dose do meu veneno pra você. E aí começou uma barganha, uma discussão daqui e dali pra ver o que que fazia. Assim, ele ofereceu sacrificar os elfos. Tava planejando sacrificar, entre aspas, elfos que já tinham morrido. Né, usando de alguma forma a Runa do Tempo, sei lá. E conversa vai tentando convencer Lolf. E aí usaram o argumento do herói, ó, nós somos os heróis, nós vamos salvar o universo. Se você não nos ajudar, todo mundo morre, inclusive você. Lolf virou pra vocês e falou, foda-se. E aí a Toph, ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu te dou um sacrifício, um único sacrifício. Eu entrego pra você a vida do meu filho ainda não nascido. Uma alma pura, tão pura que nem nasceu. A maldade sequer chegou a tocar essa alma, porque ela ainda não existe. Topas? E ela falou, beleza, topa. Aí a Toph abriu a mochila, pegou o pau, tocou o pau nela e cuspiu um bebê. Toph se engravidou com o cajado de Lena e pariu. Loth fez o parto, né? Loth fez uma cesárea na Toph com a unha dela. Tirou o bebê de lá de dentro, cortou o cordão umbilical, esterilizou a Toph por dentro pra não ter hemorragia e entregou pra Toph uma adaga. Ela fez Orochimaru. Lembra do Orochimaru quando ele tira a espada da boca? Lolf fez isso, arrancou a espada, uma adaga assim de dentro, adaga igual a do Saga, só que negra, né? Entregou pra Toph e falou, faz uma prece em meu nome e mata essa criança. E foi o que a Toph fez. A Toph fez uma prece, catou a adaga na mão e ia matar a criança. Mas aí o Murin interveio. O Murin foi, tomou a criança no último instante. A Ciri foi, interviu também, catou a estatueta da Gwen Ruivar, jogou pro Drizzt e falou, vaza daqui, que a gente se vira. O Drizzt sacou do seu bolso uma esfera, jogou no chão, e ao invés de fumaça ninja, apareceu um portal, ele pulou no portal e falou, vem comigo. E aí, Murin foi, e todo mundo foi pulando ali junto com o Drizzt. E a Lolf ainda tentou atacar a Toph e a Ciri e envenenar as duas. Por sorte, elas não saíram envenenadas e conseguiram atravessar o portal que se fechou logo atrás delas, quando elas caíram do outro lado. O local onde vocês estão agora é essa singela vila. Uma vila aprazível, ao lado de uma montanha, um pequeno promontório. Feito de uma pedra branca que lembra a vocês um crânio, como se fosse um esqueleto, dada a cor desse promontório aí. Vocês veem que é uma vila próspera, que tem algumas casas ali, todas bem construídas, todas denotando fartura. Um rio que passa muito próximo ali. Vocês veem algumas construções, algo que parece ser um templo em forma de fênix, com as asas e a cabeça pro alto, formando torres. Após o rio, vocês veem um outro templo, muito belo também, mas numa arquitetura mais tradicional. E vocês estão agora diante de uma torre. Essa torre que eu vou mostrar para vocês, e que eu acabei de perder. Achei. É essa que você já colocou no Roll20 aqui pra cima, amor? É essa que está aqui, ó. Essa que está na tela de vocês do Roll20. Vocês estão diante dessa torre. É uma torre que outrora foi um moinho de vento. Uma torre simples, comum, mas que abriga uma das personalidades mais importantes de todo o multiverso. Algo que Drizzt Do'Urden, que está ao lado de vocês, confirma. Drizzt, ele olha para cada um de vocês, contando os presentes. Ele respira aliviado e ele fala, bem, todos estão aqui então. Venham, Vamos até a torre de meu amigo. Lá vocês poderão descansar um pouco e recuperar o fôlego, se recobrar das feridas que vocês têm. E meu amigo poderá encontrar um meio de mandá-los de volta para onde quer que seja o lugar de vocês. Tenho certeza que o meu amigo Elminster irá recebê-los bem. E aí ele vai. Elminster. E aí ele vai caminhando em direção a essa torre. Ele fala: venham, sigam-me. O que vocês fazem? Dou uma olhadinha pro celeirinho e falo assim: é, chegamos, cuzão. Mas eu olho assim pro seu braço. Cadê o veneno? Tu viu que eu tô com a adaga ou não é a Toff? É o Griel. A Toff é jogou a adaga pro Griel e falou: some daqui com isso. Tá na sua mão, Griel, a adaga. Eu aponto pro Griel assim, ó. Eu vou pegar um vidrinho pra coletar o veneno. Infelizmente, na hora que você foi pegar a adaga quando a Toff jogou, você tirou um no dado e ela fincou na sua mão. Brincadeira. Você está com a adaga, Griel. Eu vou pegar um pote de poção que eu já tenho usado e vou colocar o veneno no pote. Tentar armazenar esse veneno, né? Então, não é tão simples assim. Você pega a adaga, coloca assim no, na boca do potinho, né? Esse gesto que eu tô fazendo, não sei se vocês estão vendo, mas tá muito estranho. Você cutuca a adaga assim no potinho, né? Somente uma gotinha se desprende assim. Mas você sente aquele cheiro nauseante exalando da adaga. Como se fosse o cheiro mais podre, mais nauseabundo que você já sentiu em toda a sua vida. Me ajuda aqui? Como é que a gente pode tirar o veneno da adaga e colocar no potinho? Sinceramente, eu acho que o tio aí do negócio aí deve ter um local onde ele faz experimentos, deve ter os utensílios certos. Então vai. Porque eu não tô afim de pôr a mão aí não e me cortar, me envenenar sem querer. Ah, mas eu ficar segurando tá de boa, né? Show. Quer que eu seguro? Não, agora tá comigo, eu seguro, bora lá. Eu tenho uma bolsinha pra guardar, você quer? Não, melhor ficar na mão isso aqui por enquanto, sem colocar em bolsa. Sua bolsa vai ficar cheia de veneno por dentro. Não tem problema, eu não uso, eu tenho 10 delas. Aí dá errado pra uma criança, ela morre, pessoal. Ia ser engraçado. Mas vamos ir, então, vamos ver, que horror. Um dia vai crescer. Vai pra escola. Ah, eu vou pegar essa bolsa da titia que ninguém nunca usa, tá novinha. Tá novinha, faz 10 anos que ninguém mexe. É, porque as outras que não tá nada, o pessoal usou, né? Vamos entrar na torre lá, Josh. Ok. Vocês vão caminhando em direção à torre, tá? E aí vocês estão vendo que tem uma placa aí, né? Uhum. E vocês vão passando não por uma apenas, mas por várias placas, tá? Se vocês olharem o mapa do Roll20, vocês têm uma visão mais panorâmica, tá? A torre ela fica mais afastada da vila. Ela passa... tem uma estradinha que passa por trás de uma das casas ali da vila, da ruinha principal da vila, que conduz essa torre ali, próxima desse promontório, tá? No meio do caminho, vocês conseguem ver uma outra torre, uma fortaleza, que tem uma torre muito mais alta, que ela é toda espiralada, tá? Como se tivessem torcido a torre, certo? É uma vila com uma arquitetura única, muito curiosa. E conforme vocês vão caminhando, né, por essa estradinha de lajotas em direção à torre, vocês vão vendo as placas e vão lendo as coisas que estão escritas nessas placas. Coisas como: invasores poderão encontrar uma morte rápida e certa ou serem convidados a comer um cozido. Obrigado por ponderar a respeito de perturbar minha privacidade. Arquimagos não costumam reagir muito bem a interrupções. Por favor, reconsidere antes que seja tarde demais. Ou: proibindo invasores. Violadores devem primeiro avisar um parente próximo. Tenha um bom dia. Ou também: boatos a respeito de poços cobertos de estacas nessa trilha são quase todos falsos. Obrigado pela cautela. Ou ainda: essa antiga estradinha foi rebocada e calçada com visitantes que comportaram-se de forma errada. É o Minster. Tenha um bom dia. Eu olho pra essa última e falo assim: Murray, essa aqui é pra você. Não queime ligar. Ai, ai. Bem humorado esse rapaz. Né, achei também. Bem humorado mesmo. O celular, quieto aí. Ó, o Jefferson está ligando a PC. Bom, o Drizzt, ele chega, ele, obviamente ele vai na frente, né? E aí ele chega diante da porta da torre, ele suspira. E aí ele bate. Uma, duas, três. Espera um pouquinho, suspira de novo, olha pra vocês, magos. E bate uma, duas, três vezes. Quando ele bate três vezes pela segunda vez, né, vocês escutam uma voz vindo de lá de dentro. E a voz diz o seguinte: não tem ninguém, não estamos, estamos viajando. E aí o Drizzt, ele responde: Lael, sou eu, Drizzt, eu estou de volta. É o Minster, está? E aí a voz de lá de dentro responde: Drizzt, já de volta? Espera um minuto, eu vou abrir. Mas como eu vou saber que é você mesmo? E aí a pantera ao lado do Drizzt. Ah, ela tirou, dá um... a pantera do negócio. Tirou, a pantera tá junto, caminhando ali. Quando vocês atravessaram o portal, a pantera já tava solta, né? Ah. Uma pantera enorme, linda, magnífica, né? A pantera emite um miado, uma mistura de um miado com um rugido. E aí a pessoa lá dentro, né, responde: me convenceu, estou abrindo a porta. Vocês escutam algo como uma dezena de trancas sendo destravada além daquela porta. Uma porta simples até. Tá, mas é como se tivesse uma dezena de trancas sendo destravadas lá dentro. E aí a porta finalmente se abre com um rangido suave, característico de construções antigas como essa que vocês estão. E aí vocês veem uma pessoa surgindo lá de dentro. Estou respondendo uma mensagem aqui. E os cachorros estão latindo. É meu pai que está chegando aqui. Ô, cara. Vai, Ska. Quieto. Ah, é. Agora aguenta. Aguenta. Bom, vocês veem uma pessoa assim, de aparentando ter meia idade, certo? É um homem magro, uma ligeira protuberância no abdômen, tá? Ele é magrelo, mas é meio pançudinho, certo? Cabelo negro, meio falhado assim no topo, olha assim pra vocês, tá com óculos, né? Põe a cabeça pra fora. Olha o Drizzt. Drizzt. Que Mistra o abençoe. Trouxe... mais visitas? E aí o Drizzt vira pra ele e fala... sim. Esses são meus... novos... amigos. E olha pra vocês assim, um pouco hesitante. Eles me ajudaram a resgatar o Enruivar. E ele acaricia a pantera assim. A pantera, ela dá um misto de miado com rugido, né? E aí ele abre a porta e pede pra vocês entrarem. Alguém entra? Alguém fica do lado de fora? Eu entro. Tô entrando sem problema. Vamos indo. Eu tô entrando. Tô entrando sem problema, vamos indo. Ok. Cadê? Ah, eu não pus aquela imagem. Que porra. Que droga. Que droga. Ou eu pus? Não, eu não pus. Bom, não importa. Vocês entram na torre. Tá? E assim, o andar térreo, ele é seccionado, tá? É um salão circular, mas tem uma parede retilínea exatamente no meio, né? Vocês calculam. E ali a única coisa que tem é uma escrivaninha, duas cadeiras reservas ali, uma estante ali com alguns livros e pergaminhos, e uma escada que leva pra cima. E nessa parede, na direita dela, assim, tem uma porta. Uma porta que ela tá entreaberta, tá? Tem uma frestinha aberta. E um cheiro de comida muito saborosa, pelo visto, né? Pelo visto, não, pelo sentido, pelo cheirado, né? Vem de lá de dentro. Quando a porta da frente ela é aberta, né? Uma brisa carrega um vento que vem de lá de dentro dessa porta que está diante de vocês, trazendo um aroma de comida muito bom. Quando o último de vocês entra, ele fecha a porta da entrada, né? Ele fala: sejam bem-vindos à Torre de Alminster, o Sábio. Eu sou o Lael, o escriba. E vocês são quem? Eu sou Murray. Muito prazer, Lael. Eu sou Ciri. Griel. Senerim, o dragão. Nossa, estamos tendo títulos agora? Alguém aqui pelo menos sabe se apresentar bem, né? Porque vocês só me disseram seus nomes, né? Não quem são vocês de fato. Que foi o que eu perguntei, mas tudo bem. E qual a diferença? Meu nome já diz quem eu sou. Na verdade, não. Diz sim. Não diz. Se ele é filha de quem, veio da onde, faz o que da vida? Nasci tô aí, parça. Quer saber demais, né? Tá querendo saber demais. Mas por que isso seria saber demais? É assim que as pessoas normalmente se apresentam. Vocês são estranhos. Pode apostar. O Drizzt entra no meio e fala: Lael, não vamos perder tempo com regionalismos, por favor. Os meus amigos aqui, eles não são daqui. Eles vieram de... Aliás, de onde vocês vêm mesmo? Harton. É um outro plano. Eles não são de Toril. Não são de Faeron. Ele... Por favor, diga ao Minster que precisarei novamente da ajuda dele. Afinal, os meus amigos precisam voltar pra casa deles. Precisam retornar a Harton. Sim. Um segundo. Vou chamar o sábio. E aí ele sobe correndo uma escadinha circular, uma escadinha em caracol. Ele sobe correndo. Na verdade, triste. Mas acho que voltaremos para onde estávamos. Isso, para o abismo. Não exatamente para onde estava, para o abismo. Eu estava na questão do abismo. A gente vai voltar para o abismo. É porque ele não sabe, né? Porque tem outras entradas, acho. Tarde, mulher. Belezinha? Para o a DJ tá ligando o note já também. Beleza. Vocês vão voltar para o plano de Lolf? Não, a gente precisa ir para o abismo. Nossa. Ir para o plano de Lolf, mas sim para o abismo. É outra camada, não é a mesma. É. Bem. Bom, quando o Mister chegar, vocês explicam tudo para não terem que ficar repetindo a história. Será melhor assim. Sem problema. A gente gosta de falar mesmo. eu percebi. Lolf não vai se esquecer disso, pelo jeito. Pelo menos agora você não é o único na lista dela. Eu tô fudido, hein? Tem alguém chorando nos seus braços, Maureen. O Drizzt olha assim, pelo visto vocês gostam de falar mesmo. Já nascem falando. Do olhado eu tô procurando, eu começo a procurar a Toff. Toff tá do lado seu ali com pingando leite dos peitos, assim. Toff, acredito que ele esteja com fome. Ou precisando da mãe. As duas e coisas, mano. Entrego pra ela. E não é ele, é ela. Se vocês me derem licença, preciso amamentar a minha criança. Vai lá. O Drizzt, ele olha, ele ameaça. Melhor esperar ao Minster. E aí ele se cala. Passa assim alguns minutos, né? Coisa rápida, coisa de 1-2 minutos. Vocês escutam os passos descendo a escada, tá? E aí chega o Lyle de volta. E esse tiozinho barbudo que tá diante de vocês aqui. Numa das suas muitas versões. A outra versão, não sei porquê, sumiu. Não sei porquê sumiu aqui. A imagem mais clássica do Elminster, que é essa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a imagem mais clássica do Elminster, tá? Chega ele, roupão, cachimbo, descendo a escada se apoiando num cajado. Um cajado com uma com um cristal na ponta, cheio de penas pendurados. Ele tem brinco, pulseira, colar, um monte de penduricalhos no cinto, tá? E o característico chapéu pontudo. É uma figura assim muito chamativa, muito exótica. Caralho. É. E aí ele chega, desce a escada, ele para assim, na hora que a cabeça dele desce do andar superior, ele para assim, depois que passou uns 30 centímetros assim, pra dentro do andar onde vocês estão, ele para, olha pra vocês, dá aquela abrida de boca assim, o cachimbo quase cai, ele pega o cachimbo na mão, ele olha pra vocês, ele... Ora, ora, ora, o que temos aqui? Bem? Vamos lá. E ele termina de descer as escadas. Ora, ora, sejam bem-vindos à minha humilde torre. Eu sou Elminster, o sábio do Vale das Sombras. Embora outras pessoas tenham outros nomes não tão agradáveis para me chamar. E vocês, quem são? Meu amigo disse que vocês não são daqui de Faerûn. Exatamente. Muito prazer, senhor Elminster. Meu nome é Ciri. Esse é o grupo. Grupo, por favor, se apresente. Esse é o grupo. Olá, Elminster. Ei, maluco. Vixe Maria, esse é fulano, ciclano, beltrano. Ok. Você se apresenta. Ele não vai falar nada. Ok. Eu vou quieto, dar as mãos. Tipo assim, prazer. Sou Semerim, o deus do dragão azul. Só um adentro. A hora que o Murray entrega a criança pra Toph, o semblante dele muda completamente. Muda de que forma? Ele vai ficar tristonho, porque ele vai relembrar dos filhos e da Marta. Ok. Beleza. Então, tipo, ele vai ver aquela cena materna ali, então tipo, ele vai ficar meio que relembrando se um dia ele vai reviver isso aí, ele vai poder viver isso aí. Entendi. Bom. Ele vai ficar meio fechadão. O Mister, ele olha pra vocês, né? Celerim, o Deus Dragão Azul, ele... Hã? Deus Dragão Azul? Você é novo no Panteão, por acaso? Somos de outro plano. Outro plano, isso explica muitas coisas. De que plano vocês são, afinal? Éramos de Arton. O Mister, ele olha pra você assim. Ah? Arton? E como está o meu amigo Talude? Por sorte. Por enquanto, vivo. Ele está bem, mas a cidade dele acho que não muito. Oh, que pena. O que aconteceu por lá? Alguma experiência deu errado na academia dele? Tá mais pra alguém destruir o planeta. É o quê? Não são, né? Gente, conta, vamos contar logo a verdade. É melhor a gente se sentar, Elminster. A história é grande. Peraí, o nome do senhor é Elminster? Sim, é Elminster, o sábio do Vale das Sombras. Aqui é o Vale das Sombras. Essa é minha torre. Eu sou Elminster. Muito prazer, garotinha. Toff. Você aparenta. Você é muito mais jovem do que aparenta, não é? Toff? Isso. É, na verdade, eu tenho 15 anos. Tipo, sua mãe aos 15. Sem pai. Nada fora do comum nessa época. Eu dizia que é tardio já. Mas, devido a algumas peripécias do destino, atualmente eu acho que eu tô com 25. Eu acho que é isso. Mas eu ainda tô com 15. Aparência de 25. Magia envolvida, eu imagino. Não? Sim. É. Magia, justamente magia que envolve seu nome. Se bem me lembro, Celerin enviou um pergaminho onde tinha o seu nome. Uma conversa com... não vou lembrar o nome do outro cidadão. É Mordecai, acho que é. É uma mordida. Ah, é um amigo meu. Yeah. Bom. Vocês gostariam de tomar um chá e provar uma torta que Lael está terminando de fazer? O que me diz? Eu acho que é muito bom. Eu acho que essa daqui não vai precisar de torta e chá, não. Ela tá muito bem com esse leite. Você é mãe aos 15? Isso é bem incomum, mas não é a coisa mais estranha que eu já vi por aí. Isso eu lhes garanto. Bem, vamos nos sentar. Oh. Ele vai se surpreender com a história. Que bom. Que bom que você está de volta, meu amigo Drizzt. E com sua companheira também. Fico feliz em saber que deu tudo certo. Deu tudo certo, não? Drizzt, ele chacoalha a cabeça assim, dando um sorrisinho. É, mais ou menos. É verdade. Obrigado pela confiança, Drizzt. No momento em que a gente está vivendo, acho que confiança é a última coisa que a gente... não tem tido das pessoas. Mas você, Drizzt, de alguma forma, confiou na gente. Obrigado por isso. O Drizzt, ele fala pra você. Ora, Toff. No meu passado, eu já fui também muito desconfiado com tudo e com todos. O lugar onde eu nasci é um lugar de morte e traição. É um lugar que venera aquela deusa que vocês confrontaram. É um lugar terrível. Eu, ao nascer, deveria ter sido sacrificado para ela. Mas, por um lance do destino, um de meus irmãos morreu. E eu ascendi na hierarquia da família. E por isso não fui morto ao nascer. Mas, depois que eu saí do lugar onde eu nasci, eu aprendi muitas coisas, conheci muitas pessoas. E conheci uma pessoa que me ensinou uma lição importante, que eu tento praticar até hoje. Quando eu conheço uma pessoa, eu sempre ofereço a minha confiança a essa pessoa. E lhe dou a chance de mostrar pra mim o valor que ela tem. E você me perguntaria, mas e se a pessoa traí-lo? Isso é algo que pode acontecer. Mas eu não vou começar uma relação com desconfiança nunca mais. Eu primeiro ofereço a minha confiança. E se a pessoa traí-la, aí sim a pessoa sofrerá as consequências disso. Por sorte, encontrei pessoas que, ou menos ou mais, de uma forma ou de outra, também confiaram em mim. E agora estamos felizmente todos aqui, de novo. Reunidos no Vale das Sombras, de volta a Faerun. Eu aqui devo agradecer a vocês por terem me ajudado a sair de lá com vida e principalmente ter salvo a minha melhor amiga. E aí ele acaricia a pantera assim, a pantera passa no meio das pernas dele como se fosse um gatinho. Eu tô indo devagarzinho, chegando mais perto da pantera de vez em quando assim, ó. Você tá fazendo, imitando um pombo perto da pantera? Tá certo. Devagarzinho assim, é chegando. A pantera, ela brinca ali com o Drizzt, tá? Enquanto isso, vocês veem cadeiras sendo pegadas daquela porta que tá diante de vocês, sendo trazidas e colocadas ali onde vocês estão, por ninguém. E aí imediatamente vem na mente de vocês a lembrança da casa da Kyra. Existem servos invisíveis que estão trabalhando e carregando cadeiras pro Elminster ali. Em questão de poucos segundos, é posta uma mesa com chá. O Lael, ele pega uma torta enorme. Sabe aquela torta de pica-paus que a gente via no desenho? Uhum. É uma torta daquele jeito, tá? Uma assadeirona redonda, tamanho de uma pizza big, tá? Com a massa, com a massa arredondadinha em cima assim, né? E toda dobradinha assim na borda, cheia de preguinhas. E com uns furinhos pra escapar o vapor. Eu tô assim, caralho, você já esperava visitas? O Lael, ele olha... Sempre temos visitas, por mais que o Mister não goste muito, e principalmente nos dias atuais, elas têm sido muito, muito frequentes. Muitas pessoas têm procurado a sabedoria de Elminster pelo que aconteceu. O que aconteceu? Vocês não viram lá fora? A gente não é daqui, moço. O céu escuro. O céu, todo escuro. Sabia que tava estranho. Ah, mas não é noite? Não, o sol brilha no céu. É dia. É solarado. Ah, a gente explica isso. Assim, sem querer atrapalhar a conversa de vocês, eu viro pra ele. Onde eu coloco isso daqui, por favor? Não quero ficar segurando os vermelhos. Ah, é verdade. Já vem. O que é isso, meu caro? É Veranda Loft. Sério? Sim. Então, eu queria que... Tem como tirar da daga e colocar num pote mais seguro, por favor? Deixe isso comigo. Pô. Número 3. Guarde esta daga, por favor. Não serve invisível. Vai, pega a daga e guarda ela num potinho. Boa. O Mister fala bem. Enquanto vocês me explicam a história de vocês e me contam um pouco mais sobre a tragédia de meu amigo Talude, vamos nos alimentar e tomar um chá. E depois, claro, eu cuidarei desse pequeno objeto que você trouxe, meu caro... como é seu nome mesmo? Griel. Bom, vocês se sentam ali, tá? O tal do Lael, ele serve uma torta de legumes e carne desfiada pra vocês. Deliciosa. Chá. Verde. E biscoitos. Cookies. Aqueles cookiezinhos caseiros. Né? Serve isso aí pra vocês. Ô, Jé. Uhum. Enquanto a gente vai contando a história, eu quero fazer o seguinte... Uhum. Eu vou fazer uma criação, usando a Ronda da Criação. Não precisa ser nível muito alto, não. Sabe o Loki, quando eles vão conhecer o Khan? Quando vão conhecer aquela, quem? Aquela estatuazinha que vai mostrando as cenas. Eu quero fazer tipo isso, uma estátua que vai meio que se formou, moldando e mostrando as cenas. Ah, tá. Entendi. Entendi. Quando vai dar um filme de palavras, né? Quando o Mister vai contando as coisas? Não, quando a gente for contar a história. Ok, o Mister, ele começa a tomar o chazinho dele, tudo, né? De boa. Ele fala pra vocês, bem, não sei se vocês conhecem Talude, se vocês têm amizade com ele, mas nós somos muito amigos. Ele, assim como eu, viaja pelos planos em busca de conhecimento, em busca de entender os mistérios que nos cercam. E recentemente, um grande mistério veio se abater sobre o nosso mundo. Como meu amigo escriba que lhes disse, o dia tornou-se noite, embora o sol ainda brilhe no firmamento. Tenho feito várias pesquisas para encontrar uma solução para isso. Os deuses, a própria Mistra, entraram em contato comigo. E também estão sem entender o que está acontecendo. Temos algumas suspeitas. E algo estranho também. Porque eu tenho mantido contato com todos os outros arquimagos de todos os mundos. Todos os meus amigos. Mas Talude está incomunicável. Por isso eu perguntei dele. Não consigo contato com ele. Será que vocês podem me explicar o que aconteceu com ele? Já posso tentar detectar o Talude no universo? Tentando usar o Alki? Pode. A gente dá aquela coçadinha básica na cabeça, né? Eu vou falar assim, tipo, a gente tem como te contar toda a história, a gente até conta pra você o porquê que o céu tá desse jeito. Mas eu ia só pedir pra não julgar. Julgar? Isso. O que é isso, minha cara? Ninguém aqui está aqui pra julgar ninguém. Não, é o que eu espero. Todos cometemos os nossos erros. E além do mais, um julgamento precipitado pode causar tragédias. Ele olha pro Drizzt. Pode desfazer amizades antes mesmo delas começarem. Continue com esse pensamento, por favor. Ameaçar grandes heróis, pessoas de grande valor, injustamente. Acontece, né? Vamos lá. Digam-me. O que vocês têm pra compartilhar comigo? Eu pego o conto toda a parada que aconteceu lá. Tudo? Tudo. Ok. O Grial, ele vai fazendo ali as imagenzinhas. O Talude, ele olha pra aquilo. Tá curioso. Não. O Talude. O Talude. É. Véio barbudo, tarado. Não, o Elminster não é tarado. Talude é. Vixe, Maria. Aí tem de monte, hein? O Elminster, ele olha pro Griel, vê aquilo que ele tá fazendo. Fica interessado naquilo. Vai passando tempo. Ele recosta na cadeira, acende o cachimbo dele. E você vai narrando toda a saga de vocês, se ele. Tá? Uhum. Contando tudo aquilo pelo qual vocês passaram até chegar aí. Você conta tudo? Tudo. Tem algo que vocês acham que eu não devo falar? Só vocês dizerem, gente. Aí você vai pôr também, porque você que ficou do lado do mal, né? Você vai pôr essa parte? Bom. Vocês ficam ali umas 3 horas, mais ou menos, comendo, bebendo, descansando. Quem tinha ponto pra recuperar aí de alguma coisa, né? Pode considerar que vocês tiveram um descanso longo. Tá? Enquanto vocês estão aí. Vocês ficam umas 3 horas nisso, enquanto a Siri tá narrando. O Grial tá animando as cenas. E o Elminster escutando. Quando a série termina a narrativa dela, que conta toda a história, né? E aí a gente chegou e Mortalha Vermelha queria o veneno, e a gente foi até o Reino de Loth para pegar o veneno, aí encontramos o Drizzt, e aí conseguimos o veneno, e estamos aqui. Ou é um Minster, ele pega o cachimbo dele, né, bate as cinzas assim num cinzeiro, põe de lado, pega o chá dele, dá um sorve um gole longo do chá dele. E aí ele fala: é, Mistre e eu já tínhamos uma suspeita de que algo assim estivesse acontecendo. O desaparecimento das estrelas no céu não era meramente um mau presságio. Era algo de grave realmente acontecendo fisicamente no multiverso. Em minhas pesquisas, eu imaginava que existisse algo como o que você contou, Siri. Uma entidade de poder tão incomensurável quanto esse nada que vocês descreveram. E as pesquisas que eu fiz com a deusa da magia, Mistra, também me levaram a crer que houvesse alguma inteligência, não que tenha criado o multiverso, mas manipulando algumas coisas nele, moldando em alguns aspectos. Porque a própria trama mágica, ela mostra sinais de organização. Deixa a suspeita de que alguém planejou aquilo. Não foi simplesmente Mistra. Não foi simplesmente um Mistra que surgiu. E agora vocês me dando esse relato sobre a Senhora Eternidade, isso confirma as minhas suspeitas, as nossas suspeitas. E essas runas que vocês mencionaram, então elas são a chave para conseguir vencer o nada? É isso? Mas vocês não possuem todas, né? Não. Uhum. Entendo. Não para vencer o nada, por assim dizer. Mas sim colocá-lo no estado de hibernação. Para que a sua consciência agora, no ápice, não retorne. Como a Ciri relatou para você, tínhamos como aliado o cara verde, tem esse nome dele. Aquele que Aldrich. Se tornou guardião do tempo, não? Isso, o Aldrich. Então ele fez com que o tempo adormecesse, de certa forma. Mas assim, o tempo continua. Inclusive, entendo. Passaram-se umas 3 horas desde que a gente começou. O tempo é implacável, ele não para. Né? Exato, o tempo não para. Realmente. Eu não sei em alguns momentos específicos, mas é tudo uma questão de percepção. Bem, muito interessante. Essa entidade, a Eternidade, nunca se manifestou para mim ou para qualquer um dos deuses de Faeron. Nunca. Mas se manifestou para vocês. Isso é interessante. De alguma forma, vocês são escolhidos. É reconfortante e ao mesmo tempo assustador pensar que há um plano por trás disso, já que vocês foram escolhidos. E o destino de todo o multiverso, de certa forma, repousa nas mãos de vocês. Compreendem? Aham. Sim. É. Yeah. Jé. Aham. Eu fiz um teste lá pra saber do talude. Nesse certo. Meio tempo das conversas, eu gostaria de fazer algumas ações. Certo. é a localização do talude, obviamente, se ele ainda está em algum lugar aí vivo, e tentar entrar em contato com o Panteão, porque da última vez que eu entrei em contato, eles estavam batalhando, eu quero saber como que terminou isso. Tá? Sim, sim, ok. Bom, nesse meio tempo que você tenta contatar o Panteão, você não consegue. Significa que a batalha continua, ou que eles foram exterminados. Mas, cadê o seu teste aí pra sentir o talude? Uia! Deixa eu ver aqui. Percepção de ki vital. Bom, que eles foram exterminados, acho que não, porque Lena ainda, né, trouxe a vida a Pequerrucha. Sim, sim. O nome dela depois eu falo. Só não sei a pronúncia, onde que dá ênfase. Ok, você tirou 54, né? Tá, menos... Seria... Cadê? Seria... Seria aqui, vai. Menos 20, 70... 80... Vocês já tiveram junto com o talude? Se eu não me engano, não, só, né? O Griel teve um contato com ele direto. Não. Só o Griel, né? E claramente eu não me lembro direito. Não, só o Griel. Você mesmo. Viu, inclusive o Griel tem até um... Não foi ele quem entrou nele direto. Não falou comigo sobre os germes na cabeça e tal? Foi, ele mesmo. Uhum. Então eu lembro. Toff. Você não consegue sentir a presença do talude. Tá. Não consegue. Ele tá além do alcance do seu poder. Uhum. E o contato com os deuses também você não consegue. Tenta chamar, mas ninguém responde. Tá, se eu não consigo chamar pelo comunicador do meu olho, vou tentar usar então a minha filha pra poder, já que tem uma ligação direta com Lena... Vou tentar chamar ela através da criança. Ok. Tá. Nenê, fala aqui pra mamãe. Onde tá? Onde tá a Lena? Lena? Cato bebê põe chamando. Assim, né? O bebefone. O bebefone da gente 86. Putz. Pivetefone. Bom. Toff, comunicação com Lena. Tá. Vamos deixar isso nas mãos dos dados. Eu não vou decidir. Você vai jogar pra mim um teste de Arcana. Dificuldade 40. Se você passar, você consegue contato com Lena. Se não, não vai ter o contato. Não, nem se eu tirar 20 eu passo. Eu tenho 17 de... Ah, de... é? Perícia. Entendi. Mas pode receber ajuda, né? Mas tem ponto heróico, né? Quem disse? Eu não tenho nada. Como não? A gente ganhou o ponto heróico, filho. Como não? Acabou o começo do jogo agora, pô. Mas não tem nada ali. Tem sim. Tem sim, pilantra. Já vi ele escorregando aí, hein? Vai que eu tiro. Vai que eu tiro um 20, né? Natural. Tá, vou testar então. A Nenê não consegue me dar um bônus? Por ser a ligação direta com Lena? De jogar com vantagem, pelo menos? Joga com vantagem. Beleza. Joga com vantagem. Vamos ver se vai nascer fazendo alguma coisa de útil. 34. Foi bom. Não foi suficiente, mas foi bom. Será que eu tiro um 6 no D6? Pode ser. Não sei. Alguém tem alguma forma de ajudar aí? Alguém consegue melhorar esse teste meu? Sem gastar ponto heróico? Não sei. Não, eu não consigo. Ah, opa. Lena, né? Aham. Tá, você tem mais 5 no teste. Ah, então eu gasto um ponto heróico e ganho esse 1. Pra poder ter a comunicação. Pra poder dar certo, no caso, dificuldade 40. Ah, tá. Já vai pra 39, gasto ponto heróico e ganha mais 1. Aham. Ou quer gastar aqui e rerolar? Não, nesse caso não tem como. Beleza. Porque é só saving, isso daí é teste, né? Certo. Teste de perícia. Então tá, enquanto você ele vai narrando, né, o Grial vai animando, né, você fica tentando a comunicação de tempos em tempos, né, até que você tem essa ideia de usar a criança como um canal de comunicação. Uma criança recém-nascida, né, com a vida ali fluindo nela, toque da deusa da vida sobre ela. Uma criança gerada pelo cajado da própria Lena. Né? Quando você toca na criança e se concentra na deusa da vida para tentar conversar com ela, você escuta uma vozinha na sua mente. Oi? Quem tá aí? É você, Toph? Minha deusa. Oi? Sou eu, sim. Como você está? Tudo bem? Bom, você está. Eu estou bem. É... O que está acontecendo? Tentei conversar, tentei entrar em contato com vocês, mas o grande dragão... Ah, você é mamãe! Você é mamãe! Quer ser uma clériga minha? Adoraria. Com certeza adoraria. Ai, que legal. Gostei disso. Mas, conte-me o que está acontecendo. O grande dragão disse que vocês estavam em perigo e o vazio chegou até vocês. É, eles estão lá fora combatendo. E eu tô aqui dentro brincando, mas eles estão lá brigando. Ai, que coisa feia. Estão lutando contra a tormenta. Tormenta? É, o nada, o vazio, se juntou com a tormenta, Toph. E agora eles vieram pra tentar matar todo mundo, que absurdo. E tá todo mundo lá fora brigando agora. Eu não gosto de briga, tô aqui dentro. Certo, você se incomodaria se eu colocasse pro meus amigos te ouvirem? Eles estão me ouvindo. Vocês estão ouvindo? Então não assustem, tá? Tem uma criança recém-nascida falando. Vocês escutam uma voz saindo do bebezinho da Toph dizendo: eles estão ouvindo. Lena disse que a tormenta junto com o vazio entraram no reino de Vitalia e estão tendo uma batalha muito complicada lá. Como vocês já podem, né, imaginar, eles estão tentando defender a vida. Lena está agora em algum lugar. Mas como está a situação? A gente está ganhando ou a gente está perdendo? Olha, tá difícil. Tá difícil. Mas eu acho que eles vão conseguir ganhar. E vocês não têm suporte de fora? Vocês acham que a gente deveria contactar alguém para ajudá-los? Alguns aliados? Eu não sei. Eu posso perguntar isso pra Kim, se você quiser. Talvez... fizemos algumas alianças por esse caminho. Talvez existam pessoas que possam ir até aí ajudá-los. Eu vou tentar entrar em contato com eles. Bom, se você quiser também. Mas, ao mesmo tempo, tem muita gente... com muita maldade, que a gente não pode falar muito também, porque o poder que a gente tem em mãos, se cair nas mãos erradas, pode virar uma catástrofe ainda maior. A gente está aqui junto com o Elminster, um senhor sábio, que ele sabe da situação do mundo, aparentemente. Talvez ele nos ajude, assim como o Thanató, o conhecimento dele é muito grande. Senhor Elminster, o que o senhor poderia... na sua vida de conhecimento, nos auxiliar. Desculpa, não te apresentei. Essa aqui é Lena, deusa da vida, em Arton. Ele é amigo do Talud, aquele senhor também que ajudou quando teve aqueles bichos do outro mundo. Ah, Talud. Em Valcária. Sim, sim. Talude. Talude é engraçado, ele me faz rir. Qual que foi a pergunta, Toff? Repete aí. Se ele tem alguma coisa para orientar a gente, alguma ajuda, aliado ou coisa do tipo, para poder falar com ela sobre essa situação, se pode ajudar para ficar mais tranquilo lá. Tá. O Mister, ele fala bem? Eu posso convocar alguns amigos meus? Arquimagos, dragões, deuses. As runas que vocês possuem estão no mundo dessa deusa, não? Como vocês disseram. Tem uma que está conosco, a da do bebê. Eu poderia vê-la? A Ciri. Por que não? Ele já sabia disso mesmo. Vocês mostram a runa do eletromagnetismo pra ele? Uhum. Ele pega a runa, ele olha. Oh, que interessante. Um minuto. Ele se levanta. Vai assim numa prateleira dele, né? Aí vem trazendo assim um pedaço de ferro retangular, né? Aí ele aproxima assim, né? Sai da mão dele e vai na direção da runa e gruda na runa ali. Curioso. Bem interessante. Curioso fascinante. Você saber usar tão facilmente elas, não? O quê? Curioso você saber usar tão facilmente elas. Já estudou? Você falou tudo. Uhum. Falou inclusive do pergaminho que o Celerin encontrou, então. É que eu acho que o pergaminho era pra Mordenkai, não era pra ele, era? Conversa entre eles. Conversa entre os dois. Foi isso que eu falei no começo. Ah, seu nome não é familiar, você conversava com outro cara, Mordenkai, né? Uhum. Acho que foi o único que o Serim mostrou lá, a princípio, né, os pergaminhos. Sim. É. Bom. Sim. Eu estudei. Meu amigo Mordenkainen teve em sua posse durante um breve tempo a runa do fogo que veio a cair nas mãos de vocês. Nós estudamos aquilo juntos. Sabíamos que não era a única que existia. E que o poder delas era incrível. Eu também já tive uma dessas runas em minhas mãos. Qual? Rola um D7. D7 não. Um D6. D6 não. Um D5. Okay. D2 não se fala mais isso. Deu 4. Então vamos lá. 1, 2, 3. Puta que pariu. 4. A runa do vazio. A runa da destruição. A runa do rebolejo. Ele fala, depois de muito pesquisar e investigar a respeito da runa gravada naquela pedra, foi curioso saber que o que estava escrito ali era justamente aquilo que eu mais buscava, compreensão. E o que você fez com essa runa? Guardei, mantive bem protegida. Então você ainda tem. Digamos que sim. Digamos você... que sim, é vago. Eu posso afirmar que você não a usa, porque se você tivesse usado, você compreenderia o que está acontecendo, não? De certa forma, você tem razão, minha cara. Digamos que a runa tem poder demais. E apesar dela proporcionar o que o seu nome lhe diz, a compreensão, eu sou apenas um ser humano. Por mais que eu seja um arquimago escolhido de Mistra, sábio do Vale das Sombras, ainda sou um humano. E eu lhes digo que eu não sou de longe a criatura mais velha, mais sábia, mais poderosa que existe nesse mundo, muito menos no multiverso todo. Em minhas experiências com a Runa da Compreensão, eu acabei, ironicamente, perdendo a compreensão de mim mesmo. Que perigoso. Eu fiquei um pouquinho enlouquecido. O poder causa isso. Pois é. Com grandes poderes vem... Grandes dor de cabeça. Alucinações, Bem isso. Sorte que eu pude contar com minha amiga e querida Simbu, que ajudou a trazer minha mente de volta. Então eu guardei a pedra, afinal é um item muito poderoso. Guardei ela bem guardada. E eu soube que havia algo além do comum naquela runa durante o tempo das perturbações aqui em Toril. Foi uma época de catástrofes. Uma época em que os deuses caminharam pelo mundo presos a seus avatares. Eles devem ter ficado putos. Foi uma época terrível em que Mistra, a deusa da magia, a provedora da magia aqui em Toril, ficou presa ao seu avatar. Então vocês imaginam o que aconteceu com a magia por aqui. Se tornou escassa, quase inexistente. E eu perdi grande parte dos meus poderes. Mas algo estranho aconteceu. Eu não perdi todos os meus poderes, como aconteceu com muitos outros magos que eu conheci. Cadê? Oi, Dê, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, bem? Bom. E aí, Dê? Algo curioso aconteceu. Nem todos os meus poderes desapareceram. Eu andei espalhando um boato, uma notícia falsa de que eu subtraía a magia de itens mágicos para utilizá-la. Isso não é de tudo mentira, pois foi um recurso que outros amigos meus também utilizaram. Mas a verdade é que eu pude manter os meus poderes graças ao poder dessa runa. Pelo que vocês me falaram, o tal Senhor do Tempo, como era o nome dele mesmo? Estou ficando velho e cansado. Aldric. Ele lhes ensinou como gravar as runas em seus corpos, como utilizar o poder delas e o poder das marcas em seus corpos. Sim. Mas há algo que ele... Mas há algo que ele não lhes ensinou. As runas provém energia. Energia que pode ser transformada em mana, em magia bruta. Energia primordial. Sim. Era isso que eu sentia o tempo todo quando eu estava próximo à eternidade. Inclusive, você estava dizendo sobre a sua mente, quando eu tive por uma fração, talvez de 1/20 avos, da onisciência dela, foi um negócio é absurdo. É como se o conhecimento do universo inteiro, todas as vidas que nele habitam, passasse pela minha mente. É, isso é perigoso. Dá pra ficar louco com isso. Ah, senhor Minister, eu não sou muito de estudar negócio de magia e tal. É, eu não entendi o que você quis dizer, que dá pra transformar em magia bruta. A vida, Ciele. Você não percebe o que eu transformo em energia? Você transforma as coisas em energia? Basicamente. No meu caso, tudo que tem vida, eu transformo em energia. No caso da mana, é tudo aquilo que existe na... Que existe. Você pode tirar de uma pedra a energia suficiente para você criar água, talvez. Deixa eu me perguntar uma coisa. Algum de vocês é bom com magias de ilusão? Eu preciso mandar um recado para os habitantes do Vale das Sombras de que faremos um espetáculo de fogos de artifício. Celerin, pode me ajudar com isso? Pode emular a minha voz? Por favor, faça com que a mensagem chegue a todos os habitantes do Vale das Sombras, então. Diga que faremos um espetáculo de fogos de artifício. Certo. Eu passo... taumaturgia. Uhum. E eu tenho talento ator. A gente já passa 3 horas conversando com ele, então consigo imitar ele perfeitamente. Ok. Ótimo. E aí eu aumento o volume pra deixar bem alta a voz dele. Ok. E aí o que você diz? Ah, que... O Minister convida todos do Vale das Sombras para um verdadeiro show de fogo de artifício esta noite. Essa noite não. Aqui, essa noite. Já tá passando o tempo, né? Já tá anoitecendo praticamente. O sol já tá se pondo. E o Minister, ele fala, muito bom, muito bom. Vamos lá pro topo da torre. Vamos fazer um belo espetáculo. Venham comigo. Ele pega o cajado dele, se apoia no cajado dele, se levanta e vai subindo. E vai levando vocês torre acima. É, mas peraí, só um segundo. O que a gente faz lá com o Vitalia? Você consegue providenciar essas ajudas? Você precisa, Lena, dessas ajudas? Eu acho que é uma boa, sim. Ok, você consegue então, a partir de algum lugar, abrir um portal pra Vitalia? Ou eles, ou os seus amigos conseguem chegar até lá, Elminster? Se assim for permitido. Abrir um portal pra lá? Será difícil, mas podemos utilizar algum plano transitório para chegar até lá por fora. Algo parecido com o que o Nada e a Tormenta fizeram. Mas toma cuidado, porque se vocês abrirem esse portal, eles podem ver também e entrar. Aí terão 2 lugares de acesso. É, isso é realmente um problema. Mas serei cuidadoso. Bom... Vamos lá pra cima. E aí vocês sobem a torre. Obviamente não dá certo o que eu quero fazer nunca. Já, enquanto a gente tá subindo a torre, eu gostaria de usar a runa da criação pra criar uma roupinha. Pra recriar uma roupinha pra neném. Ok. Aí fazer igual o Goku. Aí na cabeça da criança, a esfera de 4 estrelas, vou colocar a runa. Boa. Porra, que merda, mano. Não quer ir essa porra dessa imagem chata. Vou colocar pra vocês o link aqui no chat. E vocês podem abrir daí pra ver. O mapa da torre. Por incrível que pareça, parece mesmo 2 montanhas e um sol. Da hora. Que parece 2 montanhas e um sol? É o lugar que a gente tá subindo. Olha aí a print que eu te mandei. A imagem não vai porque tá meio que tá quebrado, Jeff. E o mais da hora é que são 2 montanhas e um sol mesmo. Como assim o link tá quebrado? Eu consigo abrir daqui de boa. Aqui pra gente não abre. Mas que merda, mano. Da imagem não existente. Que merda, mano. 2 montanhas e um sol, a minha. Então, é o símbolo de imagem não existente. Sim. Não pode ser. Não pode ser. Vamos tentar de novo. Não foi, filho de uma puta. Como é possível isso, gente? Como é possível? Ridículo. Ridículo isso. E o pior é que a única imagem que tem dela em corte em perspectiva. Compartilha a tela. É o que eu vou fazer. Só pra vocês verem, é bonitinho. Tá aí na tela de vocês. Vocês vão até o último andar. Ele abre uma janela. E aí ele fala: bem, Selerin, ajude-nos com suas magias de ilusão, por favor. Dê cor e formas aos nossos fogos de artifício. Então, crianças, vamos fazer um festival, uma competição? Vamos ver quem consegue soltar mais bolas de fogo? E ele mira pro alto com a mão e puff, solta uma bola de fogo no ar. Mas eu não solto bola de fogo. E eu faço um dragão chinês, né? A bola de fogo dele. Que massa. Bola de fogo vira um dragão e sai voando, né? E vocês escutam... todo mundo na vila comemorando, né? Não solta bolas de fogo? Não. O que você faz parecido com isso? Algum de vocês? Algum de vocês sabe essa magia? É fácil, Siri. Dá essa pedra aí que tá no seu pé. Toma. Pega ela aí. Joga pro alto. Joga o mais alto que você conseguir. Não é muito. Mas joga. Ok, eu pego e jogo. Aham. Eu olho pra pedra assim, concentro e transformo a pedra em fogo. Estoura a bola de fogo. Como? Ué, se eu consigo fazer fogo virar pedra, eu consigo fazer o inverso. Com o meu talento de inversão lá, de elemento. Não, mas peraí. Isso você faz com magia, né? Você muda o dano de uma magia, não? Sim, mas eu não consigo fazer esse show-off, hein? Não. Ah, então foda-se. Ela pedra não, tá, não tá fazendo uma magia. Então eu tô do amigué e tipo, olha lá, ó, eu vou estourar a bola de fogo na pedra, olha lá. Ela joga a pedra, você se concentra, a pedra cai lá embaixo. Puf. Tá vendo? Nenhum, eu só tô olhando pra tocar assim, sério? Bem, se vocês não sabem bola de fogo, que tal? Relâmpago. Solta um relâmpago pro alto. Aí a hora que o relâmpago cai assim, faz tipo uma chuvinha de ilusão. Ah, que massa. Vocês dominam algum desses feitiços? Eu falo assim, moço, eu sou druida, eu não sou mago, eu não, não estudei essas magias. Oh, entendo. E eu sou um bárbaro. Ninja? Ninja? Ranger? Eu escutei ninja daqui, mano. Também serve. Não deixa de ser, tá sempre escondido. É, não deixa consegui, de ser. Consegui, mas até consegui. Mas, tipo assim, falta mana. Eu já gastei a minha quantidade de mana por dia. Então eu faço... Mas, calma aí, Toff. Ô Toff, esse chazinho que vocês tomaram foi um descanso longo, tá? Então, eu não tenho grimório pra ler, eu sou mago, né? Gastei. Como você não tem seu grimório pra ler? Mas eu digo assim, a gente só teve um descanso, mas eu não preparei de novo as magias. Ok. Automaticamente. As magias que você preparou, elas permanecem preparadas. Ou se você quiser trocar. Mas se eu gastar não, elas... Não e... sai da sua mente. Ah, tá. Achei que tinha que preparar todo dia. Beleza. Não sai da sua mente. Gasto relâmpago, gasto só se você for trocar. Fogo. Ok. Ah, boa. Tá. Boa. Quantas bolas de fogo ou relâmpagos você consegue fazer? Celerin, você ia fazer também? Eu ia fazer convocar tempestade. Ah, convocar tempestade. Você tá esnobando, tá fazendo um nível mais alto, né? Não, é terceiro nível. É terceiro também? Ah, é, Kawhi também. Então beleza. Quantas magias vocês conseguem fazer? Ah, o meu Kawhi também vale 10, né? Porque são 10 turnos. Se for bola de fogo, eu consigo fazer umas 12 bola de fogo. Eu pergunto assim, pode ser com as runas? Ou você quer a magia em si? A magia? Estamos falando de magia. Hã? E aí tá, estamos falando de magia. Eu quero magias. Não apele com as runas pra cima de mim, Siri. Por isso que eu perguntei antes. Eu consigo fazer 330 relâmpagos. Oi? Eu tenho 33 slots de terceiro nível acima. Ok. Celerim ganhou. É, de fato, é um deus dragão azul mesmo. E é um dragão da tempestade, né? E você, Toff? Quantos relâmpagos ou bolas de fogo você consegue fazer ainda? Bola de fogo, eu só sei contar até 10. Tô brincando. Quantos 10 você consegue fazer de bolas de fogo? É, duas mãos e meia. Vamos fazer, então. E aí vocês ficam fazendo. Chega uma hora que esgota seus slots, Toff. Você não consegue mais fazer. O celeirinho ainda continua. E vai. Chega uma hora que esgota os slots do celeirinho também. Não sai mais nenhum. Na hora que acabou os slots do celeirinho, eu já tô dormindo. Caramba. E aí quando acaba... Eu tava esperando, né, meu? É só 33 minutos. Quando acabam os slots do celeirinho... O talo dele continua lá. Bola de fogo, relâmpago. Bola de fogo, relâmpago. Bola de fogo, relâmpago. Bola de fogo, relâmpago. Acelerada. Bola de fogo, relâmpago. Acelerada. Bola de fogo, bola de relâmpago. Né? E fica... É o Mister, caramba. Talo de toda hora. Ele tá falando mal do C, certeza. E fica fazendo. E aí ele vira pra vocês e fala. Viram? A runa faz com que eu tenha uma reserva praticamente infinita de mana pra magias de... Baixa o círculo. Como eu carrego a runa aqui comigo, ele bate o cajado. As magias de até quinto círculo, eu não tenho qualquer esforço pra utilizá-las. Sério? A pedra no cajado é a runa. Sim, mais ou menos. E como é que a gente faz isso? Bem, eu posso ensinar vocês. Por favor. Obviamente, com apenas as marcas em seus corpos, vocês terão um poder mais limitado. Apenas magias de círculos, de até terceiro círculo, serão ilimitadas para vocês. No meu caso, que eu estou de posse da pedra, até quinto círculo. Mas, se você forçar mais o poder, é possível... conseguir ainda mais, mas é muito arriscado. Eu penso assim, terceiro círculo? Counterspell rola, eu quero. Posso ensiná-los. Vamos descer até a cozinha. Não, vamos ficar aqui em meu escritório. Vou lhes ensinar como fazer isso, então. Mas antes eu tenho que mandar algumas mensagens para atender ao chamado de Lena. Se vocês me derem alguns minutos, eu vou cuidar disso e depois voltamos a nos falar. Tudo bem? Fiquem à vontade. Ok. Tá, ele senta ali na escrivaninha lá no topo da torre e se concentra. Quem quer falar? Não, eu vou assim no outro salão da torre onde ele não tá. Uhum. A gente tem que deixar o anfitrião ganhar, né? Eu não falei nada pra ele, mas eu posso convocar relâmpagos também quando eu quiser. É um dos poderes do ser Deus. Pô, é legal isso aí, Zerim. Como é que você faz pra subir a Deus? Gente. Ganha a fé das pessoas. Ih, vai ser difícil. Como faremos para pedir a runa do... Oh, Mister? Bem, vou tentar com a educação. Parece que é gente boa, talvez ele empreste pra gente. É só pedir. Tá bem emprestar, né? Vai ter que nos dar. Né? Agora uma coisa que eu preciso conversar com vocês, principalmente com o Gabriel. Eu não vou poder ficar carregando a minha filha pra cima e pra baixo. colocar ela no combate, muito menos. Vai ter que criado, velho. Muito menos nas camadas do abismo. Aí eu que posso deixar um demônio criar os meus. Completamente compreensível, Top. Então, não vai levar sua filha pro mau caminho, não vai levar ela pro abismo. No seu caso, amor, você deu ela, né? Eu nem sabia que eu tinha filhos. Mas enfim, independente. É, e, Griel, você acha que os seus companheiros elfos lá dentro do seu reino, eles cuidariam da Akemi? Tenho certeza que sim. Akemi? Aham. É a que traz a luz. Eu já tinha batizado ela de segunda, velho. Segunda? Certo. Minha primeira filha. Onde está a segunda agora? Minha primeira filha, você vai ser a segunda? Claro que não. A primeira foi o único. Primeiro foi o único. Mas se é o único, não tem outro, né? Cacete. A segunda. Né? Que segundo, cacete. Vai ser a namorada do único. Que porra de namorada? Nem eu que. Não, deixa eu ficar quieta, vai. Enfim, Gabriel. Você acha que. Eu já abri a porta. Quando você fala assim, você acha que é possível? Você vê aquele reino lindo e maravilhoso dos elfos do outro lado, Toph. Você quer que eu leve ou você leva? Vamos, eu te acompanho. Por favor. Eu vou guardar o meu plano. Gente, já volto. Vou colocar a Kemi lá dentro, tá? Tranquilo. É o quê? Tudo bem. Então a Toph vai pro plano do Griel. Siri. Oi. Ele disse que. Ela disse que o nome da filha dela é Portadora da Luz? Foi. Ah, é que em outro plano aí que eu já passei, isso daí é coisa ruim, viu? Cara, cortou aqui, não entendi. Em outro plano aí que a gente já passou, Portadora da Luz é coisa ruim. Portadora da Luz é o quê? Cara, minha internet tá meio papo. Coisa ruim por quê? Explica aí. Coisa ruim. Ah, coisa ruim? Ah, não sei, tem uma história aí de um tal de Lúcifer aí, que era o Portador da Luz. Depois virou o primeiro dos caídos. Eita. Será que é ela? Não. Olha isso, velho. Será que ela vai ter a ressurreição de Lúcifer? Parece que ela gostou tanto desse nome. Eu sou da região diferente, o Kanji escreveu o contrário. O cachorro assustou. Eu bati na mesa que o cachorro assustou. Vocês escutam batidas na porta. É o Mister! É o Mister! Eu quero falar com o Mister! Uma voz rouca gutural. Tá porra. Caralho, mano. Aparece aí, ô mago! Tudo ficou preto no céu! Vem me explicar isso! Lael! Serviço! Batendo lá na porta, desesperadamente. Oh, abre aí! Eu tô ficando com raiva, tô ficando com fúria! Abre aí! Hein? Hã? Que é isso? Só tem louco que vem aqui. Eu escutei o nome do meu senhor Lúcifer. Quem tá aí? Eita. Que isso? Eita. Abra a porta. Aqui é Evil Dead. Abram. O Lael, ele fala... Ah, viram? Eu disse... É, visitas o tempo todo. Todo mundo querendo respostas. Não tinha armadilha no caminho, diga pô? Diga que está fechado. Diga que vocês estão fechados para balanço. Eu uso isso, mas normalmente não funciona. Mas vamos ver. Abra a porta, que é Evil Dead, o bárbaro! Aí o Lael, ele desce, aí vocês escutam ele gritando. Não tem ninguém, nós não estamos. Volte outro dia. Oh, porcaria. Tem azar. Eu vou para outro lugar. E vai embora. Não tem ninguém, nós não estamos. O cara tá respondendo. Deu certo. Secretária eletrônica. Ah. Aí o mago, é plausível, pô. O Lael, ele sobe, né? Ele não é que funcionou pela primeira vez? Ele deve ser muito estúpido mesmo pra acreditar nisso. Bom, enfim, sem mais interrupções, e aí vocês escutam um puta de um rugido do lado de fora. E escutam as pessoas gritando: ah, não, dragão, dragão, dragão, socorro, dragão, não, ah, alguém pense nas criancinhas, ah, dragão. O que o senhorinho tá fazendo? Porra é essa, velho? Isso, o Elminster. Você não é Deus dos Dragões? Tô vai cuidar dos seus. Tô aqui. Não, vai cuidar dos seus filhos. Eu vou olhar assim pra janela que tá acontecendo. Seren, você vê um dragão azul voando. Joga um teste de percepção. Dificuldade. O cara veio. 25. Ou o Bárbaro é o dragão? Cadê percepção? Aí, entre os urros do dragão, vocês escutam uma voz: olha lá, um dragão! XP! Desce aqui, vem pro pau, galinha! Que isso? Deu 27, Jeff. Boa. Boa. Celerim, não é um dragão. É uma dragonesa. Tá vendo de baixo pra cima, né? Não, burro, é que ela tá de sainha. Ah, que bonitinha. Mas a saia nas pernas ou vai... Pega o... A barriga toda. Não. Que saia, caramba. Porra, galera. É a imagem da calça do gato. Fica embaixo da asinha. Tem uma dragonesa voando ali. Vai ser da hora se a gente reencontrasse aquela lá do deserto da perdição, hein? Né? Dragão azul. Ah, é possível. Eu já volto, mas galera. Tem um problema aqui com o que não é sem asa? A do deserto da perdição? Eu paro ali da torre e vou lá ver o que tá acontecendo. Ok. Não, Champs. Você vê uma... uma dragonesa azul. Grande, imensa. Tá? Você calcula... Ela não é uma anciã. Tá? Não é uma anciã. Ela é adulta. Tá? Mas chegou recentemente à idade adulta. Uhum. E... Hã? Tá no cio. Tá no cio. Isso, ele vai ter outro filho. E... Ela tá vindo voando, chegando no Vale das Sombras. Ela bate as asas assim, planando. Né? Dando aquele uo. As pessoas fugindo, fugindo, fugindo. Ela olhando ao redor assim. E ela mira na torre, olha pra torre. O que, que você faz? Eu vou normal, com uma forma de um elfo, assim. Vou voar. Uhum. E vou, tipo, interceptar ela. Não vou deixar ela vir bater na torre, vai estar na frente. Ok. Ela tá batendo as asas assim, ela olha na direção da torre, né? E ela começa a inverter o movimento das asas pra ir na direção da torre. Quando você surge na frente dela, para. Batendo as asas. Quem é você, pequenino? Eu sou o Senhorim, o deus dos dragões azuis. E você, senhorita? Deus dos dragões azuis? Por isso que esse seu cheiro não era de um mero elfo. Ela fecha as asas, vai caindo assim, vai pousando devagarinho, né? Cai no chão. E ela começa a se metamorfosear pra ficar na forma de uma elfa também. E fica do seu tamanho, assim. Olha pro alto. Você desce junto com ela ou você fica lá no alto? Não, eu vou descer, né? Ela não vai mais bater na torre. Ela vai descendo, vocês vão descendo junto, ela vai se transformando. E ela fica, da sua estatura. Ela olha pra você e fala: eu sou Ciodes. Prazer, Ciodes. E... qual é o motivo dessa raiva? Raiva? Por que raiva? Ela? Eu apenas gosto... Pareceu que você queria destruir a torre? Não. Muito pelo contrário. Eu vim aqui em busca de informações. E você, o que faz, né, aqui? É, o céu. É, o Mister já está trabalhando nisso. Em breve todos terão informações. Assim eu espero. Consultei todos os anciões de nossa espécie, mas ninguém tinha respostas. Então eu decidi falar com as outras raças. E pretendia começar com o sábio do Vale das Sombras, mas parece que foi melhor do que eu imaginava. Afinal das contas, eu estou diante de um deus? É isso? É. Pode me chamar assim. Ela se curva diante de você. Eu agradeço a reverência, né? E de onde você vem daqui? Não conheço essas terras. Ela fala, eu venho de um deserto chamado Anarok. Há muito a leste daqui. Viajei por muitas léguas, meu senhor. Certo. Então, você poderia me dar uma mensagem até os nossos amigos? Claro. Sou sua eterna serva, meu senhor. Eu pego um papiro e eu escrevo uma carta falando que o problema com os céus já está sendo resolvido e que acreditem na salvação do seu senhor Senelim, e faço o símbolo do culto do dragão na carta. Ok. Isso daqui irá acalmá-las. Ela pega, olha assim, lê. Como que é o símbolo do seu culto do dragão? Tem nada a ver com o de Faer, não tem? Não. Não. Eu acho que não, mas era uma reta. É um traço assim, uma reta. E parece tipo um F rúnico. Certo. Só que em vez de ser reto, as duas pontinhas do F, elas são meio curvadas, 45 graus. Pra baixo. Ok. Entendi. É, não tem nada a ver mesmo. Porque senão poderia dar um conflitinho interessante aí, mas tudo bem. Ela pega o pergaminho lá. Meu senhor, levarei a sua mensagem. Algo mais que eu possa fazer-lhe? Acredite em mim. É tudo que precisará para esse momento difícil. Ela olha assim pra você. Assim mesmo, Dio. O que que é isso? Ah, ele desenhou o símbolo, meu. Ah! Eu não estou na tela. Parece o símbolo de ladrão que o Gandalf desenha na porta do Bilbo. Certo. Deixa eu trocar o contrário. Mapa aqui. É, é o contrário. Não é o símbolo de ladrão, é um G elfo. Certo. É o único. Selene, ela se curva e ela encara você depois que ela... Você fala, apenas acredita em mim, né? Ela encara você, ela olha. Qual é seu nome? Selene Correventos. Selene Correventos. Ou Tezekar, como Tezekar. Muitos me chamavam. Por que eu tenho a impressão de conhecê-lo? Talvez... seja... parte do poder e da influência de Tiamat sobre você. Já bati um papo com ela. Eu não sei. Eu já conversei com... muitos dragões, mas nenhum deles... emana... a aura, ou tem a presença que você tem, é estranha. É. É estranho, muito estranho. Eu sinto como se eu estivesse destinada a encontrá-lo aqui. Ela olha pra você e fala: você não é daqui. Fale-me de sua terra natal. Fale-me das águas de seu mundo, Tezekar. Água? Eu fico meio tipo... What the fuck? Bom, é, realmente, nós viemos de um outro plano. Muito, muito distante daqui. Não sei se você conhece, chamado Ark. Não. Poderia me falar sobre esse lugar? Eu sinto também que você não é do deserto como eu. Não, eu fui criado nas montanhas. Você é diferente. Bom, eu acho que no momento certo eu contarei a você a história. Agora preciso que você acalme nossos amigos. Não queremos que nada de ruim aconteça. Tem certeza? Sim. E onde eu poderei encontrá-lo depois? Eu vou até assim, no perto assim, do cotovelo dela, aí eu faço esse símbolo nela. Aham. Uhum. Use isso para contatar. Você faz o símbolo nela? É. Ela se arrepia toda. Transforma ela em clériga. Puxando o gancho aqui da frase que escreveram, ela se arrepia toda na hora que você faz o símbolo lá. Ui. Você transforma ela numa clériga? É. Ok. Pense em mim e puxe o poder desse símbolo. Você conseguirá conversar comigo. Está bem. Levarei a sua mensagem, então, aos outros dragões. Ela será espalhada por todo o mundo. Então, depois eu voltarei para ter com você. Meu senhor. Certo. Ah, boa viagem. Obrigada. E ela vai flutuando para trás. Conforme ela vai flutuando, né? Ela abre os braços. Assim os braços vão se transformando em asas. E aí ela se transforma novamente na forma de dragão. E sai voando. E aí você vê um bárbaro passando correndo. Ah, lá, XP, XP. E aí eu volto pra torre. Ok. Na torre, o que vocês estavam fazendo enquanto isso ou não estavam fazendo nada? Eu estava ouvindo a conversa do Celerinho, ué. Olha que fofoqueirinha. Que fofoqueirinha. Ok. Celerinho voltando pra torre. Né? Quando o Celerinho ele entra de volta na torre, o Elminster desce a escada e se junta a vocês. O que vocês fazem? Estamos lá sentados como se nada tivesse acontecendo. Estou brincando com a Pantera. Ok. Pantera brincando com você. O Drizzt ele é baixado ali vendo vocês duas brincando. Tá? Brinca com ela também, né? E vocês estão se divertindo ali. O Elminster chega. Ah, ok. Bem, a mensagem foi enviada. Arton, ou o que sobrou de Arton, receberá ajuda. O multiverso irá ajudar o mundo de vocês. Espero que isso seja suficiente. O próprio Mordenkainen, meu amigo, estará lá. Acho que eu devo ir pra lá também. Ou não. É melhor ter alguém pra cuidar das coisas em outro mundo também. Pelo menos por enquanto. Exatamente, exatamente. como as pessoas mais simples aqui do Vale das Sombras costumam dizer, esbanjando muita sabedoria, não se deve colocar todos os ovos numa única cesta. E ele aponta, ele põe o cajado assim na direção de vocês, ele aponta assim pra bolinha de vidro âmbar na ponta. E eu tenho um ovo muito importante aqui, que não queremos que caia na mão do inimigo, não é mesmo? Então, falando nesse ovo... Seu Elminster. Cai da morte! Talvez a gente precise levar conosco o que você tem. Ah, não, não posso permitir. Seria uma estupidez, você não concorda? De um ponto de vista, sim, de outro, não. Vocês são o alvo. Ainda não compreendo exatamente os motivos disso, mas vocês são o alvo óbvio do nosso grande inimigo. Se vocês levarem runas com vocês e tiverem um revés, o nosso inimigo pode se fortalecer. Como dizem os sábios, mais simples, não se coloca todos os ovos numa única cesta. Só que a gente vai precisar na hora que a gente completar a roda. Ah, sim. Quando isso acontecer, tenha certeza de que eu estarei lá, levando a runa até vocês. Inclusive, então, não, podemos... não querem deixar a outra que vocês portam comigo, por precaução? Não sei, é que a gente se acha... é bem forte, então a gente acha improvável que a gente vá perder. É. Normalmente é o que acontece. Então façamos o seguinte, senhor Elminster. Nos ensine a voltar para sua residência facilmente. Ah. Como um circo de teletransportação. Isso é fácil fazer. Ah, e o senhor pode deixar a gente gravar a runa? Claro, isso é possível. Yes. E aí ele vai com o dedo assim, na esfera de cristal que tem na ponta do cajado dele, toca, e ela começa a se abrir assim e se desfazer. E aí lá na ponta, vocês veem uma runa mágica. A runa da compreensão. Ele faz um gesto com a mão assim, ela flutua da ponta do cajado dele, e vai para suas mãos se ele. Gravem a runa em vocês, e o poder dela... irá lhes acompanhar. Por precaução, ela ficará comigo. Até o momento adequado em que iremos nos reunir frente ao nosso grande inimigo. Então o que você vai me pediu? Final? Claro que sim. Eu tenho que levar a runa para vocês. E... não posso deixar que o destino de todo o multiverso recaia sobre as costas de vocês apenas. É mais do que minha obrigação ajudá-los. Muito obrigado. Ele pega assim, ele junta as mãos, começa a murmurar um feitiço. E aí ele conjura na mão dele uma bolinha azul. Aí ele faz um gesto, a bolinha flutua até sua direção, Celerinho. Aí está. Uma esfera do retorno, Celerinho. Basta você quebrá-la e ela abrirá um portal para a entrada de minha torre. Igual ao que o nosso amigo Drizzt fez. Muito obrigado. Mas ele já falou isso, guarda. Né? Ele já sabe, ó, Carpenter, ele sabe de tudo já da história. Ele já tá sabendo disso. A gente mostrou o bagulho. É. Por isso que ele quer ficar com uma pra ele, né? Se nada pegar todas essa aí, não vai estar lá. Eu vou marcar a runa, então. Ok. Quem vai marcar a runa, marque aí. Tem na tabela, Ariel, qual que é o atributo. É int. Vamos. Quando marca uma nova, vocês ganham 5 pontos nela. Pra botar na perícia. 5 graduações. Runa da compreensão, né? Isso. Ah, tranquilo. Você tem magia, Carlos? Pode usar aí. Eu tenho. Ah, tá. Todo mundo vai marcar? Quem que não vai marcar? Bom, anota na ficha de vocês só pra eu saber. O celeirinho, claro. Eu vou marcar. Ok. Isso pra mim é todas também. As magias, né? É isso. Conforme vocês vão pegando a runa e coloca no corpo de vocês, vão se marcando com a runa, imediatamente algo acontece. Nossa, merda. Não, é que a gente vai começar a compreender as coisas, Carlos. É da compreensão. É a runa da compreensão, exato. Compreensão. Compreender é entender as coisas. Sabe? Então agora você pode revelar os XP secretos que a gente tinha, porque a gente compreende as coisas. Seus personagens compreendem, os jogadores não. O XP bom, tá ali desde sempre. Imediatamente, quando vocês marcam essas runas em seus corpos, tá? Fica claro pra vocês como que funciona o movimento das esferas celestes do multiverso, onde ficam os planos, que foi explicado pela Zeiradan lá atrás pra vocês, e que era uma coisa assim, extremamente complicada, não tinha ficado muito clara. Vocês conseguem entender aquilo? Vocês finalmente conseguem entender o que são, o que fazem as runas da força forte e da força fraca? E muitas outras, pode falar. Eu viro assim pra galera: pessoal, a gente não é mais burro. Vocês não são mais burros. E muitas outras dúvidas e coisas que eram nebulosas em suas mentes, elas começam a se clarear. Cada um de vocês ganha 5 pontos de inteligência e de sabedoria. Podemos passar de 30? Pode passar de 30. Sério? Eu já tenho 34 nos meus atributos aqui. Pode passar de 30. Eu achei que você podia ir até 30. Não, 34 não, eu tenho 38 de força. Caralho! Pode, então eu vou pra mais. Pode passar de 30 17. Porque é bônus da runa. Então eu vou pra mais 17 e aqui eu vou mais. 24. Uou. Pronto, gente, voltei. Griel e eu estávamos lá no plano dele. Estava cuidando da Kim, estava tirando um pouco de leite para deixar para ela, porque eu não sei quando eu volto para amamentá-la. Ui, isso dói. Você tá com os peitinhos murcho agora, então? O que a gente. O que vocês estão fazendo? A gente tá gravando isso. Uma runa. Você quer? A runa da compreensão. Poxa, onde vocês arrumaram isso aí? O velho? Tá aqui, ó, cajadinho. Quer tá dizer, ponto, velho? Do olha o respeito. Eu, hein? Eita, já tá tô aqui, já. Ô, Griel, obrigado, viu? Ficou bem legal o quartinho dela lá. Não tem nada, quando precisar. Quando eu precisar, não. Ela que precisa, né? Quando precisar. Você tá achando que eu vou ter outra filha? Não. Não, não, quando quiser ver o fia, não. Você vai largar e foda-se. Deixa que ele assim, ela lembra. Vai largar e vai criar com os elfos. Não, já deu leite, agora que vira. O resto não, foi, foi o que a gente conversou. Quando eu precisar ir pra lá, toda vez que a gente estiver tranquila. É isso que eu quis dizer, caralho. Não é quando tiver outra filha. Tá. Que runa que é essa daí? Vocês falaram? Compreensão. Vai deixar de ser burro. Como assim? Marque logo a runa, Toff, e pare de fazer perguntas inúteis, por favor. Você vai compreender melhor as coisas. Ó, inteligência. Arrogância sinal de inteligência. Isso também é prejudicial. Vai dar esse troço aí, vai. Pega aí. Volta aqui, dragão, por Lúcifer! Eu tenho vontade de bater com a runa na cabeça daquele lá, pra ver se ele cria um pouco de juízo. Ah, então é assim que nascem os filhos. É, geralmente não é pelo cajado de Lena, é por outro cajado. Por outro pau. Essa merece uma inspiração, puta que pariu. É, do meu jeito foi mais fácil, mais dolorido. Até mesmo porque quem foi a minha parteira foi a própria Lolf, né? Top. É, você é uma boa parteira. Quando você grava a runa do seu corpo, imediatamente você tem compreensão de muitas coisas que eram nebulosas que você não entendia na sua mente infantil antes. Tá? Você ganha 5 pontos de inteligência e 5 pontos de sabedoria. E você compreende uma outra coisa adicional também. É isso que eu queria saber do Ki. Quando você fala pra si o que você acabou de dizer, você finalmente se dá conta do que aconteceu no seu parto. Ai, meu caralho. E aí você olha assim, põe a mão na sua barriga, e aí você sente que tem algo errado lá. Ele botou uma criazinha de Talof, botou uma cria dela lá dentro. Deixou ovo ou esqueceu o bisturi lá dentro. Toff. É ruim, então é provável, hein? Pode quebrar a Toff. Da mesma forma que o filho de Lisbeth é único, a sua filha também é única. Ai, ela caracterizou o seu... Não. Na língua do povo simples, do povo comum, você agora é uma mulher seca. Aham. Não posso ter mais filhos. Não tenho mais o útero. Tira o seu útero. Logo, agora pode ter com você. O quê? Mistério. Não tem mais viagem, não. Que horror! Esperta foi ela, não teve que passar 9 meses com peso bucho. Ai, caralho! Não tem dor nas costas, nenhum dia resolveu tudo. Mano, você não sabe do que eu lembrei quando você falou isso. Do que? My name is Buck and I came to fuck. Eu lembrei do Kill Bill, cara. Que horror! Caralho, imagina o Cajuru essas horas, hein? Tá de cajado de lenda lá. É, Cajuru Katoff, né? Bom, e aí? Essa runa realmente é muito interessante. Eu me sinto como a própria eternidade em alguns aspectos. E isso porque é só a marca da runa que permite essa compreensão. Agora eu consigo ver praticamente todo o que existe no mundo. Eu compreendo, eu sinto, eu consigo manipulá-lo com maior facilidade. Talvez isso seja mais útil do que eu imaginava. Toff não é mais mocinha, né? Em muitos sentidos. Não entendi já. A Toff não é mais mocinha. Em vários sentidos diferentes. Né? Amanhã aos 15. Bem, Toff, o Almincer falou que vai ficar com a runa e a hora que a gente precisar, ele leva, a gente pega com ele. Ah, mas yeah. De fato, a gente ficar andando com essas runas aí, a gente é um chamariz. É nada. Nós como não? Um chamariz por estarmos vivos. É claro, é a mesma coisa deixar aquele monte de runa no panteão. Se o vazio pegar, olha o tanto de runa que eles vão pegar. Eu sempre fui contra, vocês lembram. Mas... Você queria deixar onde? Com a gente? Não faço ideia onde a gente poderia deixar. Mas não tinha lugar? É o lugar mais seguro. A gente deixou no lugar mais seguro, pros deuses. É. Seguro, mas se revelou também uma armadilha. Espero que a batalha que ocorre lá... Tem um bom desfecho. É. Ah, vai ter. Eles são fortes. A gente confia neles. A gente tem fé neles. É o que eles precisam. É. Disse bem. Fé. É isso aí. E aí, que mais? O que a gente precisava fazer mesmo? Ele vai ensinar a gente a usar a runa pra usar magia. Quê? Pra ter magia ilimitada. Ah, mas é o plano depois disso aí. A gente tem que voltar lá pro pro abismo. É verdade. É, depois disso a gente tem que voltar pro abismo, né? Peraí, cadê a daga? Tá com ele também, ele vai tirar o veneno pra nós. Assim. Aquilo lá é o veneno mesmo? Parece que tem um pouquinho. Será? Porque a gente precisa daquilo. Eu particularmente, eu não confio muito. E se a gente usasse da runa pra poder tentar manipular essa cura? Você já ouviu falar nessa cura da múmia, dessa maldição da múmia, é o Minster? É, maldição da múmia é uma doença mágica. Mas a da quinta camada, eu confesso que eu não conhecia. Eu conheço muito bem os nove infernos. O abismo não é muito lá o meu departamento. É, eu passei um longo tempo escravizado lá. Sério? Yeah. Quem te escravizou? Foi um Batezu muito forte. Isso me parecia meio óbvio. Qual que é o nome dele? É só pra gente passar por lá e a gente já não falar com ele. Vocês vão até os Nove Infernos? A gente não sabe, a gente tá fazendo uma jornada pelos planos atrás das partes da roda, então, mas vai que alguém manda a gente pra lá. Ah, entendo. Bem, então a gente tá querendo evitar a confusão. O nome dele é... Eu não lembro o nome dele de cabeça, depois eu passo pra vocês. Não tem problema. Só um segundo. Só se a gente for topar com esse cara, você me avisa. Esse cara aí, eu vou falar, não queremos ir. Ok, beleza. Serelinho, faz um favor pra mim. Tá, tá. Você tá com os pergaminhos aí das inscrições das predas lá? De Sigil? Sim. Você pode emprestar elas pra mim, por favor? Posso? Sim, só um momento. Eu vou pegar os pergaminhos ali. É, até lá. Ai, peraí que eu tenho que fazer xixi, gente. Peraí, rapidão. A gente lembra quais runas faltam, né? A gente não sabe a localização delas, né? Não sabemos, Toco. Talvez o Alminster saiba alguma. É, então, eu ia perguntar se ele sabia a localização de mais alguma pra gente... Algum rumor, tipo, fiquei sabendo lá, sabe, o cara lá, então. Se tem alguém que consegue fazer magia ilimitada... Tá vendo aquele maluco lá? Do dia pra noite ele ficou milionário, rapaz. Foi pacto, tá vendo? Então quer dizer então que o Gui se ligou aqui, que é a Mofilha, rapaz. Só que você não tá ligado qual que é o Kanji, né? Tem diferença de Kanji, tá ligado? Nesse caso dela, os Kanjis não é do... Tipo assim, a pronúncia é a Kemi normal, mas o Kanji é só a que traz a luz... Mas, no caso, a luz da esperança. Porque ela nasceu em meio ao caos, saca? Uhum. Já sabemos quem é que vai trair nós. Ah, mas é pra ter colocado o nome da Tsiere, né? Hã? Colocar o nome da Tsiere. Tchau, fia. Não, Tsiere significa outra coisa. Traidora. Não, significa eclipse lunar. Eclipse lunar. Ai, pronto aí, ó. Eu já tava... É que a gente não percebeu, tá vendo? Você já tava falando antes que você ia fazer a traição. Vou deixar tudo escuro, Não, vocês que não perceberam. Aí foi uma questão de compreensão de vocês. Entendeu. Uma questão de semântica aí. É que a gente não tinha runa da compreensão antes. Pode acontecer. Ai, ufa, voltei. O que eu perdi? Não, a gente tá confabulando. Eu peguei os pergaminhos com as inscrições, tá? Ok. Enquanto eu tava desembrulhando. Meu Mister, por um acaso você sabe de rumores de onde podem estar algumas pedras? Ou se alguém possui outra pedra? Enquanto eu pergunto isso, eu vou lendo as inscrições das pedras primordiais lá. Não, não é pedra primordial. Tá ligado, pra... você colocou na tela. Pedras fundamentais. Pedras filosofais. Isso. E agora que eu tenho a runa da compreensão, talvez isso melhore minha compreensão dos enigmas. Ah. Safadinho você. Safadinho nada. Você só safadinho. Me deu os meios. Só me deu o meio. Safatinho você. Safatinho. Deixa eu ver. Aí numa dessa, tu não tem porra de inferno, não tem que inferno nenhum. Tava tudo na casa da Maria. Chegar na Maria e falar, Maria, dá o seu napolitano, ela vai dar a chave de ouro, tá ligado? Não tem nada de inferno, né? Só fora e tomando tudo no cu. Que cachorro idiota. Nossa. Bom, eu não vou entregar isso de graça pra vocês, não. Pode parar, mano. Você deu a runa, você devia ter imaginado isso. Fala um teste de runa, então. Vamos ver o quanto você compreende. É, um teste de runa da compreensão. Interessante, interessante. Pode ser. Interessante isso aí. Teste de runa da compreensão, dificuldade 50. Nossa! Eu vou ajudar ele, então. Pode ajudar, ele joga com vantagem. Ô, e tem o bônusinho, né? É... Me ajuda aqui. Por mais que eu tenha runa da compreensão, ainda não compreendo todo o alfabeto. Você pode me dar uma ajuda aqui pra decifrar esses enigmas aqui? Mas é claro... Ah, esses enigmas aqui, ô Minster, se você quiser dar uma olhada também, talvez você nos ajude, já que você é um sábio. Ele começa a olhar. Geralmente falam por enigmas que só eles sabem responder, então talvez você nos ajude a descobrir onde que tá a roda. Ok, ganha os bônus da ajuda da Ciere, ganha mais 5 de bônus do Elminster ajudando. Quanto que é o bônus? Como a gente vê o bônus que eu dou mesmo, que eu já esqueci? Eu tenho que ver lá no uso das pedras. Cadê? Deixa eu achar aqui. Opa, fica uma ajuda? Claro. Todo mundo que quiser ajudar é bem... Que sussurro. Heróico, mas assustador. Você usa o poder de ranger, coisa extraordinária. Se você passar... o teste de sabedoria, dificuldade de seu nível de monge, no caso. Ou a classe que você for, né? E aí, se você passar, você ganha esse valor como um bônus em qualquer teste. Que bizarro, o nome presa extraordinária, né? Não, proeza. Proeza, de presa. Presa. É, porque morde o cara, presa. Sério, você vai rolar um teste de runa também. O valor que você tirar vai virar um modificador para ser adicionado ao teste da TOF. Já rolei. Então você tirou 44. Modificadores, 44, vira... Mais 17 pra Toff. Mais 5 deu Minster, mais 23. Eu acho que não precisa ser um bônus, não. Parece que é possível, Toff. Não entendi. Parece que é possível agora, hein? Caralho, você tem 26 mais 25? Tenho. Ah, não, você tá fazendo teste de constituição. Achei que fosse o teste de runa da Toff. Não. Ela não, tem 15 mais 25. Ah, tá. É, isso. Tem o valor do dado junto aí. Ô, Griel, você que tem um olhar mais apurado, você conseguiria me dizer quais são essas letras aqui que parecem élficas? Com astúcia, pode me ajudar um pouco mais nisso. Pode ajudar também. Isso aqui que parece um J é um T. Esse que parece um T é um H. E esse que parece um X é um X mesmo. Ó, o Grial me deu então o alfabeto pra usar a proeza extraordinária. A presa marcante, né? A presa marcante, é. Vai e lá. Aqui que eu faço? Jogo um dado, né, Ariel? Tem uma descrição lá no grupo do D&D, se quiser, viu? Eu não faço parte do grupo. Manda no chat aí do Roll20, mais fácil. Dá um clique na sua habilidade que ela aparece aí, não aparece? Acho que não. Porque eu peguei lá no livrozinho do Caçador por Lendário. Fácil. Ah. Resistência de sabedoria. Sabedoria. Tá, save de sabedoria. Dificuldade é igual a um nível de monge, é nível, né? De ranger. Ah, então vai passar, ele não tem nível de ranger? Não, mas é data, né, gente? Tá, passei no nível de monge. Passou de 83. Passou por 2, hein? É, aí... Aí você tem 30 e... 31. 31 de bônus. É, tá. Se quiser. De runa, né? Então vou jogar um D20 e adicionar 23. Vixe, só de teste eu já... Eu posso compreender muito mais coisa. Ok. Acho que eu tiro um 20. Muito bom. Então você passou no primeiro... Quase. Boa! Boa! Eita, boldo bom. Quase que eu tiro um 20, velho. Tiro um 20. Olha... muito bem, perfeito. Então você consegue compreender a primeira frase do enigma com esse teste. Que cuzão! Eu falei que eu não ia dar de graça. Esse aí é meu teste. Tá, vamos lá então. 3 é o número chave. Pra gente. A gente quer só um auxílio, entendeu? Você não precisa dar de bandeja se você não quiser. 3 é o número chave. Para toda a existência, 3 chaves guardam o seu segredo, oculto atrás de 3 portas sagradas e eternas. A chave de bronze que destranca a porta de bronze, oculta está em meio às infinitas camadas do abismo, onde a moralidade sucumbe e a ética perece. Vigiada por incontáveis olhos, onde 3 e 3 se somam para formar a 6ª camada, Lar dos Beholders. Além do painel que por eles não é visto e que se abre para onde até mesmo a própria consciência pesará e um fardo será. É hilário pensar que os beholders não veem isso. Tá além da compreensão deles, além de onde eles podem enxergar. Exato, exato. Somente quem for daltônico vai enxergar esse painel, os beholders não são. Ou não é físico, né? Às vezes eles não enxergam por não ser físico. Um plano onde até mesmo a própria consciência pesará e um fardo será. Celerim, você já leu sobre esse plano quando vocês pegaram o manual dos planos e tudo mais, né? Um plano onde tudo pesa, onde tudo tem peso, e eu não lembro qual que é. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Então na 6ª camada a gente tem que achar esse portal pra esse lugar. Basicamente. Lá na 6ª camada a gente vai encontrar um acesso onde os beholders não conseguem passar. E essa parede aí, se a gente passar dela, a gente vai ter acesso a um portal. Esse portal vai levar a gente a esse lugar e tudo pesa. Exato. Exato. Peraí, deixa eu abrir minha cola que eu não lembro de cabeça qual que é esse plano. Eu tenho uma suspeita, mas eu não quero falar besteira. Eu acho que eu sei, mas não vou confiar na minha memória, não. Deixa eu abrir meu Excel aqui. Ok. Um lugar onde tudo tem peso, onde tudo é pesado, onde tudo é sólido, tudo é maciço. Que lugar é esse? Quem é esse Pokémon? O Porygon. Alguém sabe dizer? Um lugar onde tudo é sólido, onde tudo é maciço. Tudo é denso, tudo tem peso. No plano elemental de terra? Exato. Ponto para as mulheres. Que isso, rapaz? Então, nesse caso, se for o caso, a gente não precisa nem chegar na 6ª camada, a gente vai pro plano direto. A não ser que aquilo lá seja só o único lugar de acesso, né? Isso é a mesma coisa. Só se exportar por um lugar específico da camada do plano de terra. Pode ser. Mas como o Eugênio vai falar, não, então, olha ali é o único lugar de acesso. Façam o que vocês quiserem. Cadê? Achei. A chave de prata quebra a porta de prata, reside onde o ar predomina e toma vida. Eu acho que tá bem autoexplicativo e esse foi um dos XP secretos. O plano do ar. Assim como o chute da 6ª camada também foi um dos XP secretos. Um mundo tão sólido quanto o fôlego de uma criança. Tá mais do que na cara do que é o plano elemental do ar. oculto entre furacões eternos e só revelada por seus próprios tufões, através da lógica, que abrirá o ciclone para onde ar não há. Onde ar não há? É. Plano do vácuo. Plano do vácuo. Existe plano do vácuo? Ou plano vazio? Plano existe vazio. Plano do vazio e plano do vácuo. Existe os dois. São diferentes, mas... É o do vácuo, né, gente? É o do vácuo. É. É o do vazio vácuo. Pode ter ar. O vácuo é teoricamente sem ar. Definição. Exato. Ou seja, quando vocês chegarem no plano do ar, vai ter um enigma que vocês vão ter que desvendar. Lógica. E vocês vão precisar de tufões pra desvendar, resolver esse enigma. Preparem magia do ar. A chave de ouro, que abrirá a porta de ouro, jaz na ordem suprema, na grande engrenagem do multiverso, onde a paz predomina e os segredos são revelados 20 vezes protegidos no centro da teia. Alguém também deu um chute gigante e acertou. Que lugar é este? Que está aí na tela de vocês e agora vocês têm a compreensão disso. A cidade de Delon Estin-Oti. Em Mecanos. Mecanos. É uma cidade que tem 20 muralhas ao redor dela, formando uma verdadeira teia. Esse foi um outro XP secreto. Eu falei que a gente ia compreender o XP secreto com essa runa da compreensão? É, pois é. Compreender mesmo. Ok. Cadê? Enigma das pedras. O que faltou? 20 vezes protegidos no centro da teia, além da cortina de metal, o fogo revelará através de qual porta a chave estará. Ok. Tem que usar Burn. Talvez. Esse tem um segredo pra onde vai o portal. Exato. É. Talvez seja um anel. Taca na lareira e revela o segredo. Mas existe mais um enigma ali pra vocês desvendarem. Ok. Capiche. Ok. E existe um outro enigma que tá implícito no comecinho ali. 3 é o número chave para toda a existência. Vocês estão vendo que vocês estão passando aí 3 etapas? Uhum. Para pegar cada coisa? Sim. Né? Vai para um lugar que tem uma porta que vai para um outro lugar, que vai ter uma porta que vai para um outro lugar. É, né? 3 etapas. Então, basicamente, vai ser aproximadamente 3 locais que vocês visitarão. Para cada chave. 3 planos do multiverso, que tem, se não me engano, 27 planos descritos no manual dos planos. Ou seja, vai dar para quase dar final no manual dos planos. Ok. Gosto disso. O que eu acho muito legal. Não sei vocês, mas eu acho muito legal. E era isso. Eram esses os planos dessa primeira etapa. Esses foram então a gente, de graça. Então a gente tinha acertado. Tinha acertado. Vocês querem que eu revele o XP secreto agora? Então eu vou revelar. Eu vou revelar. Ok, XP secreto da Ciere. Eu revelarei. Deduziu o enigma das chaves é cíclico como o universo. Deduziu Mecanos. Vamos colocar a fonte na cor correta. E o do Celerim. Acertou o plano do ar, acertou o abismo, acertou Mecanos no enigma das chaves. Certa resposta. Ok, todo XP secreto foi revelado agora. O Celerim tinha dado 15 mil porque ele acertou 3 e a Celerim eu dei 10 mil porque acertou 2. Duas respostas. Tchau, planilha de XP. Tchau, planilha dos planos. Tem que passar isso pro Evernote depois. Tava fazendo no Excel. Uma ferramenta que quebra um galho. Bom, enfim. Vocês olham aquilo ali e a Toph vai analisando com a ajuda de vocês todos e vocês vão tendo essa compreensão de exatamente para qual local vocês têm que ir, para qual plano vocês devem ir. O Elminster, ele vai olhando, vai lendo junto com vocês ali e ele fica maravilhado com tudo aquilo. Ele sabia. Você sabe o acesso para esses planos? Ou para algum deles? E você, o da Pantera aí, sabe? O da Pantera. O Drizzt alisando a Gwen Ruivar, ele fala, não, planos é com meu amigo aqui. O Elminster olha para você e fala, existe um caminho óbvio, fácil, para se chegar a cada um desses lugares. Se ele falar Sigil, vou bater das nele. Portas. A cidade das portas. Sigil. Eu sei outro caminho. Ciri, você lembra que a gente encontrou o mapa dos planos, certo? Certo. Lembra também que todos os planos são conectados a dois adjacentes. Correto. Se a gente for para um dele, que é adjacente ao que a gente quer, é só andar bastante. Exato. Faz sentido. Exatamente. Mas eu consigo transportá-los de volta pro abismo se vocês quiserem. Ah, a gente precisa da primeira camada. É, eu consigo. Isso não é problema. Você consegue? Bom. Nossa, Delinho, mas você tá paquetão, hein? Eu já fiz isso uma vez. Não tô usando nem a runa. Mas a gente tava lá no abismo, a gente foi de uma camada pra outra, a gente não tava em outro mundo. Ué? Viagem planar. É o mesmo sentido. É o que eu iria fazer também. É, antes da gente ir pra primeira camada... Não dá tão paquitão não, Celerinho. Antes da gente ir pra primeira camada, seria possível extrair o veneno da adaga? Porque eu não quero dar aquela adaga na mão daquela mulher louca lá, não. Ah, a adaga, sim, exatamente. Vamos manipulá-la. Bom, o Elminster, ele vai e ele manipula o veneno da adaga ali. E ele extrai o veneno da adaga. Pra vocês. A adaga vira inútil? A adaga some. Então. Ele leva vocês pro laboratório alquímico dele. E ele começa a manipular aquela adaga com algumas tenazes ali. Pegar. Põe num frasquinho ali. E aí ele olha para aquilo, ele percebe, essa adaga não é feita de aço. É estranho, né? Ele começa a conjurar algumas magias ali para mexer com aquela adaga. E ele vira para vocês e ele fala: "Eu acho que eu vou precisar de ajuda aqui." A gente ajuda se a gente conseguir. Essa adaga é o próprio veneno. Nós temos que dissolvê-la, convertê-la na forma original dela. Ok. Me ajudem. Esse é um processo muito perigoso. Se nós falharmos, podemos sair envenenados. Ok. Ok. E de que forma vocês ajudarão o Elminster? Claro que a gente vai esperar ele falar, né? Que ele quer que nós ajuda, porque a gente não, tipo... Acabou de falar que ele te ajuda. Acabou de falar que precisa de ajuda, cara. É vocês que vão me dizer de que instruir, forma que vocês vão ajudá-la. Ele quis negar de magia e eu não sei nenhuma magia que possa ajudá-lo. Então... Tá. A gente vai fazer uma espécie de um desafio de perícia aqui. Todos vocês vão colaborar. Certo? Uhum. E... A dificuldade disso é um pouco alta. Vocês têm que ter 5 sucessos antes de 3 falhas. Ou haverá consequências nisso. Eita lasqueira. Eita lasqueira. É isso aí. Eita lasqueira. Música de suspense. O Mister, ele tá segurando essa daga com uma tenaz. Em cima de um frasco. E ele quer metamorfosear essa adaga numa condição em que ela se torne líquida e estável. Certo? Certo. E aí vocês vão me dizer Que ação vocês vão fazer pra ajudar o Elminster nisso? O que exatamente vocês vão fazer? E eu vou determinar pra vocês que teste vocês vão rolar. E qual vai ser a dificuldade desse teste. E vocês precisam ter 5 falhas. 5 falhas, ótimo. Pro mestre ficar feliz. 5 falhas, 3 sucessos, tá certo. Precisam ter 5 sucessos antes de terem 3 falhas. Tá? Uma falha permite uma nova tentativa do teste, dependendo do teste que for feito. Tá? Mas com uma dificuldade 5 pontos maior. Entenderam? Uhum. Entendemos, capitão. Eu posso sentir a textura dessa adaga? Eu não tive tempo. Você quer pegar ela na mão? Eu quero encostar o dedo na parte do que seria o cabo, não da lâmina. Ah, ok. Parece que você tá pegando uma salsicha. Parece que você tá tocando uma salsicha. É engraçado porque, assim, eu tive bastante contato com metais e coisas do tipo, metal espacial, adamante. Isso aqui não parece. A composição dela não parece metal. Parece alguma coisa orgânica, como se fosse a própria... Falou, Gabriel. Falou, Vi. Ariel, até mais. Tá, abração, abração, até mais. Abraço, boa semana, tá? Certamente. Vai fechar essa cena aqui. Sim. Vamos encerrar. Você quer dar sua contribuição? Fala aí o que você pode fazer. Então, eu tava tentando criar ainda alguma desculpa, mas eu tava pensando em desacelerar o tempo da daga pra cada um poder fazer a solução mais, com mais calma. Muito bom. Muito bom. Que aí, tipo, tudo que o Tomo fizesse, você ia atingir ao mesmo instante exatamente a daga, né? Pra desaceleração do tempo. Joia, isso é interessante. Isso é interessante, levando em consideração o Kelof. Antes de você sair, então, joga um teste de runa do tempo aí pra mim. Nossa. Ok, não preciso nem falar a dificuldade. Passou no teste. O dado foi bom, né? Foi bom pra caramba, gente. É minha contribuição, cuidado com a daga, hein? Não vão se envenenar de novo, hein, Lucas. Falou, gente. Falou. Tchau, tchau. Sem engravidar ninguém, hein? Falou. Aí é catoche. Ok, beleza. O Griel, ele consegue segurar o tempo para as transformações na daga elas acontecerem de maneira mais lenta. Vou dar um décimo do valor que ele tirou para vocês de bônus. Então, todo mundo tem mais 6 nos testes que vocês forem fazer. Beleza. E ele foi bem pra caramba. Ele foi bem pra caramba. Ai, ai, ai. E dá 2 minutinhos, galera. Ok. Bom, e aí? Vocês têm ações pra fazer? Eu tava falando que eu fico olhando ela e tal, pra ver composição. Não é nenhum metal, parece que ela parece uma glândula de veneno de uma aranha, talvez uma quilícera. Como se eu tivesse arrancado da própria Lof isso. Como se eu tivesse arrancado esse negócio de injetar veneno nos outros. O que eu... Não uma quilícera, meio mole ao mesmo tempo que é sólido. Tá? E vem na sua mente a forma como ela entregou essa daga pra você. Tirando da boca como se fosse a língua dela. Uhum. Ou uma presa, né? Tá, o que eu consigo, o que eu posso fazer pra ajudar nessa... mexer nisso daí, a única perícia da Toff é alta, é percepção, obviamente. Gente, a gente compreende tudo essa adaga, viu? A gente pode ter compreensão maior da adaga e como poder ajudar. Então a gente pode usar a runa da compreensão para... O que eu acho que eu compreendo dessa adaga é justamente isso. Ela é o próprio veneno da Lof numa forma que ela quis transformar. Ela quis pegar o veneno dela e transformar na adaga. Exato. Simples assim. Então, pra gente reverter esse processo, Eu posso fazer o inverso com o metal. Eu posso tentar moldar as moléculas desse metal a fim que ela comece a voltar no estágio anterior, talvez. Então eu vou ter que tentar controlar as moléculas dela de criação e fazer com que elas revertam uma época antes, que seria a época do veneno, a época líquida dela, talvez. Então eu teria que usar a runa de controle, né? Certo, runa de controle, acho que faz sentido. Ok, então. Eu acho que faz sentido, sim. Tá, eu quero jogar meu teste. Não, no caso eu não preciso jogar o teste. Quero usar o máximo dela já, 22. Se eu jogar, eu tenho que fazer um teste de constituição e eu não tô muito bem pra fazer constituição. O lance é o seguinte: a dificuldade de todos os testes que vocês forem fazer nesse caso vai ser 40. Ah, então vou ter que jogar. Quanto você tem aí. Tá, eu vou jogar com vantagem, então meu teste vou gastar um ponto. Ok. Eu joguei com vantagem. Runa do controle. Joguei. Eu vou considerar o do Grial como. Oh! 20 natural! Caralho! Ah! Porra! Nice! Porra! Ok, muito bem, Toff. Muito bem, muito bem. Pode puxar uma carta. E vamos tentar converter o efeito dessa carta para a situação que vocês estão. Agora foi. Deixa eu ver. Uso imediato. Seu ataque causa no máximo. Se a ação não for um ataque, adicione mais 10 na rolagem. Ok. A gente tem mais 10 pra alguém. 42, alguém vai ter mais 10. Alguém vai ter mais 10, então. Da hora. Joga essa carta pra quem você quiser aí. Bom. O que acontece é o seguinte, então. O Elminster tá lá segurando um frasquinho de vidro embaixo. Tá? É aquela adaga ameaçadora, ele tentando colocar a adaga naquele frasquinho, tá? Ele conjurando algumas magias, e aí ele fala pra vocês, eu preciso de ajuda aqui, temos que fazer isso aqui reverter pra uma forma líquida, né? E aí o Grial, olha, vê o que tá acontecendo, o Grial usa a runa do tempo pra desacelerar o tempo pra adaga. A adaga, ela começa a ficar imóvel, tá? E a impressão que vocês têm nesse momento... que vocês olham a adaga, o tempo desacelerando para ela, vocês enxergando essa adaga em câmera lenta, a impressão de que vocês têm é que essa adaga é viva. É como se ela fosse veneno vivo. Certo? E aí o Grial meio que paralisa ela e vocês veem ela mudando de forma assim, ela se torna uma presa, uma quelícera, ela se torna a cabeça de uma serpente... Se torna a cabeça de uma aranha, volta à forma de adaga, fica uma coisa muito louca. E aí a Toff, ela vai com a runa do controle e começa a tentar moldar as moléculas e vai fazendo aquilo ali se transformar numa forma líquida, se transformar numa gota gigantesca ali, tá? Que fica ainda instável. Tenta voltar para a forma de adaga, volta para uma forma de uma boca de aranha, uma presa de aranha, e aí volta para aquela bolha de veneno gigante, tá? E isso demora algum tempo pra ela sair da forma que ela tá e ir pra uma forma original, pra uma forma que ela deseja, porque o Grial, ele tá segurando o tempo ali. O que mais vocês fazem? Dois sucessos. Todos os testes, dificuldade 40. Eu tô sem ideia pra poder... Você tá tentando reverter ela, mas ela tá tentando voltar. Ela fica o tempo todo tentando voltar pra forma original dela. É como se fosse uma criatura viva, como se fosse um metamorfo, e você jogando a magia metamorfose em cima dele, e a magia não funcionando porque é um metamorfo natural. Essa é a sensação que vocês têm. A Toff, ela tá lá, controlando, vira gota, filha da puta, vira gota. Ela vira gota, adaga. Gota, adaga. Gota... presa de aranha, gota cabeça de serpente, gota cabeça de aranha, gota língua de Loth. A gente vendo o que ela tá fazendo, a gente consegue compreender o negócio dela. Então eu vou usar a mesma runa pra aumentar o poder que a Toff tá colocando ali, pra aumentar o poder e poder... Certo. Então faz também um teste de runa do controle, dificuldade 40. Tá, vou usar inspiração pra jogar com vantagem. Uhum. Cadê? Tá. Aí tem mais capa de controle aqui. Quanto que o Grial deu de bônus? O Grial deu mais 6. 6. Mais 6. Eu tenho uma cartinha de mais 10 também. Eu tô... Eu nem com a cartinha. Se eu for um heróico, vou rerolar. Ok. Boa. Porque, rapaz, isso assim, meu dado não me ajudou muito, não. É. Usa a carta e passa. É, só assim. Aí vê se eu... Só pegar. Tipo assim, o Ariel ele deu mais 6 de bônus no geral ou mais 6 de bônus pra quem fizer um. Pra todo teste? Mundo que for rolar teste. É, por isso que eu tô com mais 6 então... aqui. Se mais 6 é o bônus dele, então foi 36. Entendi. 36. Então, faltam 4 então, pontos. Pega a carta. Eu tô usando a carta, vai pra 46. 46. 3 sucessos. Zero falhas. O Murin ele chega usando a runa do controle também, se junta a Toff e aí vocês conseguem estabilizar por mais tempo ali a daga na forma de uma bolha de veneno. O Elmister ele começa a se concentrar para tentar enfiar aquela bolha ali no vidro, mas a bolha ela resiste, não quer descer pro vidro. Tá, ela fica resistindo, fica batendo ali na bordinha do vidro, como se fosse quebrar o vidro. Por um momento vocês olham para aquele vidro e se questionam se o vidro ele vai ser resistente o suficiente para suportar aquela bolha daquele veneno vivo de Lolf ali dentro dele. Qual a próxima ação? Eu chego assim bem perto da boa, mas se acalme. Ó, presa de Lolf. Saiba que só estamos fazendo isso porque ela precisa de nossa ajuda. Você é a chave essencial para a vida dela. Venha. Por favor, me obedeça. E aí eu vou usar essa magia aqui, ó. Eu tentei dar uma persuasão pra usar essa magia aqui. Ah, então você vai fazer um teste de persuasão. Que magia que é? É sequester. Caramba, eu não conheço essa magia. Eu também não. Eu vi agora magia de transmutação. E eu quero deixar como a daga uma criatura viva, eu quero deixar ela em suspensão animada. Suspensão inanimada. Caralho, ela fica marcando. Eu li aqui. Que foda, velho. Caralho, que da hora. Marcando o bagulho. Que vamos animada, lá, Celerim. Rola o seu teste de persuasão, então. Vai bem. Como se você tirasse a vontade do objeto, tá ligado? É, eu praticamente escondo ele, né? Legal. Como se Loft estivesse vendo ele mexendo. Aí ela deixa de ver e ele fica... 64 mais 6, 70. Porra, vai se fuder, mano. 4 sucessos. Você convence. A bolha ela fica estável. E aí o Alminster vai se concentrando e jogando ela pra dentro do vidro. Ela vai se moldando como água. Be água, my friend. Be água, my friend. E vai colocando dentro ali do vidro. E aí vocês veem. Aquela bolha de veneno ocupa todo aquele vidro. E ela começa a contaminar as paredes do vidro. É como se estivesse envenenando o próprio vidro. Qual a aproximação de vocês? Mais um sucesso. E vocês finalizam a tarefa sem consequências. Agora vai ter que reforçar o vidro. Quem vai? Vai fazer o quê? Eu só falta eu, né? Você é a Lisbeth só. Ah, Lisbeth, cadê? Achei. Eu olhei, só tem a Nix, eu esqueci. Quem vai? Quem vai? Se eu fizer sentinela, fortaleceria o vidro? Fizer o quê? Sentinela. Não sei. Tem a runa da terra? Pra revestir o vidro com a... Eu tenho. Camada de terra, pra não... Tô pensando. Eu não sei nem o que eu faria pra reforçar nesse caso. Deixa eu ver. Seria alguma ideia? No caso, a minha ideia não seria pra reforçar vidro, não. Né, a minha ideia seria pra ela não voltar a fazer a transformação. Eu ia como se fosse deixar o vidro sobre a magia, sobre a luz da lua. Que é aquele que destransforma metamorfos. Agora que você pode usar infinito, né? É, né? Foda-se. Não pode não, ainda não aprendeu. Não teve claro o treino, não. Já. O tempo não é linear. O ponto heróico ela pode usar. O ponto heróico ela pode usar. Então ela tem a magia que ela quer manter. Tá, sob a luz da lua? Isso. É, Mombin. Sim. Você consegue fazer isso ficar permanente ali? Por isso que eu tô falando do ponto heróico. Caso ela não sei como é que permanente. Faria pra fazer permanente. Não sei como é que funciona aqui no D&D. O cara tá falando minha bateria. Fazer permanente com a runa do tempo é uma possibilidade. Uhum. Com ponto heróico, outra. Não precisa ser permanente também, né? É o tempo da viagem. Exato. Que provavelmente a gente vai sair daqui ideia. E a gente já vai pra camada 1. A gente já vai ser teleportado pro plano. Um do lado do palácio da Mortália, mano. Então, tipo, acho que não precisa muito tempo. E aí, o que, que vai? Fortalecer vidro? Fazer pela luz da lua? Fazer os dois? Os dois. Quanto tempo dura a luz da lua, magia? Dura um minuto. Como você vai fortalecer, Lisbeth? E como você vai tornar permanente esse ele? Peraí, galera, que eu tô... Karma. Eu não tenho ideia. Tô pensando. Eu tenho umas magias aqui que não faz o menor sentido pra isso. Mas você pode usar o ponto heróico pra fazer magia de outra classe. É, pode apelar pras runas também. Sempre. Sim. Você pode moldar terra e vidro pra fazer um bagulho. Terra e fogo pra fazer um bagulho mais um vidro mais reforçado. Tem um deus aí do seu lado, reza pra ele também. Também. Será que eu não conseguiria? Celerinho só tá convertendo. Se eu conseguisse alguma coisa em metal pra fortalecer isso, derreter e fazer uma camada por fora do vidro. Mas precisaria do vidro ainda assim, né? É, o vidro teoricamente é um material que... Ele não contamina, ele não é dissolvido facilmente. O Celerinho tem... O Celerinho, metal e do metal pra fora? Ô Gui, tem algum ácido que corrói vidro? Sulfúrico? Corrói vidro? Eu acho que não. Não, né? Não, não daria pra usar. Não, acho que não. Não gosto. Assim, talvez os radioativos lá, aqueles muito doidos, mas acho que não. E aí, Siri? E aí, Lisbeth? Vocês estão me ouvindo agora? Sim, alto Sim. e claro. É que tinha caído aqui. Aqui tava travando também. Eu acho que caiu de novo. Fazer, eu vou fazer permanente mesmo. Que se foda. Certo, mas como? Vou usar a runa do tempo. Vou usar a runa tempo? Do tempo mesmo. Então joga o teste de runa do tempo. E você, Lisbeth? Vai fortalecer como o vidrinho? Vidrinho. Esse celeirinho é persuasudo. Será que eu conseguiria fazer... Você viu? Pensando em usar uma das runas. Se tiver a runa do fogo e da terra, você pode criar um vidro, reforçar o vidro. É, eu acho que eu vou fazer isso. As minhas magias não fazem muito sentido pra isso. Usar o quê? Tudo. Usar as runas do fogo e de terra. Pra fazer um reforço no vidro. Acho que ele tá. Então joga o teste, ou do fogo ou da terra. E soma 5 aí, na dificuldade, né? O teste é um D20, né? Eu não lembro muito bem. Uhum. É o teste da runa, você tem na sua ficha. É, só pegar a runa. Somar mais 6 no teste. É, eu tenho ela simples mesmo. Só clicar nela lá. Oi? Ah, sim. Vou usar meu ponto de inspiração. Mas eu já tinha jogado. Tinha que ser antes. Não, pode usar. Pode usar. É, vou usar um ponto heróico e rola. Não, mas sim, clica na inspiração. Tem mais agora, quanto de bônus, né? É, clica na ferramenta que já faz o teste dela. Que já vem com bônus, já vem com tudo. Ela não tá aqui. Porque não tá na minha ficha. Ah, você não colocou na ficha. Não, não coloquei. Tá. Quantos pontos extras de runa vocês ganharam já? Um, né? 5 por runa, né? Foi um só e 5 por runa. É, um extra e 5 por runa, né? Quantas runas vocês têm? Mas como assim a gente ganhou um extra? Tá subindo por 31. Tá 31? Gente, tá? Sim. Eu tô 30. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô com a sétima agora. Peguei a sétima. É, mas você não agora. Tem todas, acho. É, então, as pessoas não têm todas as runas. Não é todo mundo que tem. Só se ele e a Lisbeth. 16. A Lisbeth tá com todas também, não tá, Lisbeth? Eu tô com todas. Eu só não anotei mesmo, mas eu sei que eu tô com todas. Eu lembro que você tinha falado que tinha pegado todas e que ia distribuir os pontos iguais. Isso mesmo. Então é 5 pra cada. 5 pra cada. Certo. Então esse teste seria melhor eu rerolar ele, né? Calma aí. Então calma, calma, ó. Runa do fogo, né? Vê se fogo e terra são do mesmo atributo pra ver qual é melhor rodar. Tô abrindo não, aqui terra pra é constituição ver e fogo é força. É fogo é força, isso. Qual que você tem mais, Lisbeth? Fogo é. É tudo igual. Força e Constituição é igual? Não, mas aí vai ser o bônus de atributo. Não, força ela tem 33 e Constituição acho que é uns 20 só. Joga força, 33? Joga da terra. Então ela tem 11. 13 mais 11, 24. 24 mais 10 de proficiência, 34. Mais 5 da runa, 39. Mais o 6 do Grial passa, 45. Passou. 45. Aê. 6 testes, nenhuma falha. 6 sucessos, nenhuma falha. Muito bem. Chupa. Ah, uma palhaça. Então aí, vocês conseguem colocar a bolha de veneno dentro do vidro ali. Tá? Ela fica inerte quando o Celerin lança magia sobre ela e joga um blá numa bolha de veneno, e a bolha de veneno de alguma forma escuta ele, dá ouvidos a ele e fica inerte. A série vai, joga magia ali por cima. O brilho, ele começa a emitir um tênue brilho prateado. E a Elizabeth vem com a runa da terra, aliada à runa do fogo, e reveste aquele vidro com uma outra camada de cristal de cor âmbar, cor de terra, assim, bem fraquinha, transparente, reveste, assim, por fora. O Elminster, ele chega e ele traça uma runa com a mão, assim, por cima do vidro e cria uma rolha mágica ali, tapando aquele vidro. E agora vocês têm um frasco com veneno de Lolf nas mãos de vocês. Gente, só bota a etiquetinha aqui, veneninho de veneno. Eu falo assim, ô Murray, isso aí muda veneno, né? Bebe aí pra nós. Bota uma caveirinha de aranha. Não sou também tão bobo quanto antes. Agora eu compreendo as coisas, minha cara. Okay. Boa, boa. Boa. Dá pro Clebinho lá embaixo tomar, então. Olha, não é uma má ideia. É, gente, o Evil Dead era de Forgotten Realms. Não era de Tormenta, não. Eu comecei a mestrar em Forgotten. Ai, ai. Bom, ok. Vocês finalmente conseguem o veneno de Lolf da forma como vocês precisam. O que, que vocês... Ah, mas isso tudo de veneno? Isso tudo de veneno? Olha, eu não sou nenhuma expert em veneno, não. Mas pela quantidade de veneno que tem aí, dá pra matar gente para caramba. E dá pra gente conseguir muita coisa pela com a mortalha. Tá aí, ó, o frasquinho de veneno. É um frasquinho ok, hein? Uma coisa que talvez possamos fazer pra que não haja nenhum problema é tentar fazer com que a mortalha também tenha esse veneno correndo no corpo dela. Eu acho que se a gente põe isso no corpo de alguém, morre, Eutoff. Automaticamente? É, deve demorar uns 2, 3 segundos. Porque a gente tem que ter uma garantia, né? De que ela realmente vai fazer a cura pra maldição da múmia pra gente. É, né? Só a gente entregar o veneno depois que ela nos der a cura. Mas ela precisa do veneno pra fazer a cura. Eu acho que essa runa não fez muito efeito. Cusão. Acho que ela não precisa da runa pra fazer, ela não precisa desse veneno pra fazer o bagulho, mano. Sim, ela precisa, por isso a gente foi atrás. Pra pegar o veneno. A gente só foi pegar esse veneno pra isso. Eu tenho uma alternativa. Ah. Ela explica como faz a cura e alguém de nós faz. Eu acho que ela não vai querer. Eu acho que ela vai querer ficar com uma parte do veneno. Se vocês quiserem, porque eu acho assim, ela, eu acho que ela quer o veneno, porém ela vai usar um pouco desse veneno pra fazer a cura e o resto ela vai guardar. Mas é exatamente isso. Pode ser assim. A garantia é que a gente faz a cura. Então, se vocês quiserem, como a não ser eu que vou a gente ensinar separado ela no potinho aqui. Bom, porque eu vou ensinar ela a fazer a magigrafia, que ela não sabe. Em troca dela me dar esse veneno potencializado. A gente pode barganhar de eu assistir ela fazendo. Conversa com ela. Eu tenho um mínimo de entendimento de venenos. Ok, mas agora tem. A gente tá mexendo com o veneno de uma deusa. Mas assim, deixa claro pra ela que se ela tentar qualquer gracinha, a gente vai viver com a maldição da múmia, mas ela morre, definitivamente. Ah, sim, com certeza. Não, a gente mata depois ela fazer o antídoto. Ok, então... Qualquer coisa eu mato ela. Então, seu Elminster, o senhor poderia então nos levar para a primeira camada? Ah, não, o Silvinho vai levar. Vocês não querem antes aprender a utilizar a runa? Claro que a gente quer. Ah, toca apressadinha. Calma, gente. Eu só tô falando as coisas já, mas a gente tem que se preparar. Até mesmo porque eu perdi bastante vida lá embaixo. E eu preciso também me recuperar, obviamente. Já se recuperou. Eu acho que faria sentido a gente fazer um descanso aqui, não é? Já fizeram. A gente já fez um descanso longo, já temos um descanso longo já. A gente fez um descanso longo, mestre? Sim. Fez? Sério? Quando tomou o chá? Caralho, tomamos o chá, você já revitalizou tudo, fia. Ele já tem mais chá dele. Slot, revitalizou. Cada três horas que vocês passam na torre dele é um descanso longo. Ele tá com ambulancinha de Lena nessa torre aí. Ele empresta a torre? Não, não empresta. Arruma uma carroça e faz sua própria ambulancinha de Lena. Ah, mas a gente não tem mais clérigo. A gente tem uma criancinha que é praticamente... Te vira. Encarnação de Lena. Então a gente tem uma ambulancinha. Não, a gente não tem. Claro que tem a filha da Toff, ela é praticamente a reencarnação de Lena, o avatar não, de Lena. Aquilo lá é uma madeirinha de Lena, se for. Não é ambulancinha, não. Ela vai ser o avatar de Lena, a criança. De onde você tirou isso? Não vai, não. Não, as pessoas estão fumando droga nessa mesa, mano. Só pode. Todo mundo que pegou o Baco, né? Avatar de janeiro agora. Tem único... 20 milhões de Avatar no o mundo. O único também é. Não entendeu. Tô falando bem, pelo que você então falou, o que aconteceria se a criança morresse. Mas em off a gente não sabe disso. É, eu falei só em off, em on vocês não sabem disso. E não tem nada a ver com Avatar. O RPG de Avatar arrecadou quase 10 milhões de dólares. É, vai vir pra cá provavelmente. E ainda não terminou o financiamento, porque tá em late pledge agora. Bom. Caralho. Well, o Mister fala pra vocês, venham cá, sentem aqui comigo. Sabe quando vocês pegam um item mágico e vão se sintonizar com ele? O processo é o mesmo, só que ele demora um pouco mais. Ele demora 24 horas. O item mágico não é isso? Não, o item mágico é uma hora, não é? Não, é 8. Não seria um dia? Tinha me ensinado 24 horas, mas tudo bem. Acho que a gente mudou para ser 24 horas e para vocês poderem exceder o bônus de itens mágicos lá, o nível de quantidade de itens mágicos, é verdade. Então é isso aí, é o mesmo processo. 24. Vocês precisam ficar 24 horas completamente absortos na concentração total com as runas. E então elas proverão poder mágico para vocês. Então a gente nunca vai fazer isso. Magias de até terceiro círculo serão infinitas pra vocês. Fala que a gente vai conseguir. Só a gente entra em meditação. A gente tem acesso à runa do tempo. A gente pode fazer com que passe-se um dia na gente. Ou isso é quebrar as regras das runas? Não. Isso é quebrar a regra da vida. Já fizeram isso comigo? Isso é um gostinho de Dragon Ball. 10 anos de vida? É. A gente pode criar o tempo lá do Dragon Ball. Esqueci não o nome. Que as pessoas fizeram certo, Toff. Fizeram comigo. Mas... Ei, Toff, quer perder mais 10 anos da sua vida? Dá uma cachimbada aqui. Não. Tô tranquilo. Mas, bom, se não tiver problema para o Sr. Elminster... Podemos passar essas 24 horas aqui? Problema algum, minha cara. Bom, então eu voto por ficarmos aqui. Afinal, estamos no Vale da Sombra. Enquanto o Mr. estiver aqui, não temerei mal algum. Eu tava o dia inteiro esperando pra falar isso! Meu Deus do céu. Eu tô o dia inteiro esperando pra falar isso, velho. Bem, já que você me elogiou, então aqui está a sua água fresca. Nossa, água, faz tempo que eu não bebo isso. Não sei, eu não sei o que é beber isso. É, Vale das Sombras e água fresca. Meu Deus do céu. Bom, pra mim não é difícil trocadilhos, ficar, né? Pra mim não é difícil ficar em concentração. Afinal, eu faço isso todo dia pra poder recuperar o tempo. É o Mister ou é o Senhor Caio, né? A gente pode criar um plano fazendo esse. Pode ser o templo dos deuses lá do Senhor do Dragon Ball. Que o Goku treina. Esse negócio de plano não dá muito certo, não. Cebolinha já fez isso e sempre dava errado. Mas a ideia é boa. Pode ver que o nosso único plano que não teve plano foi o que mais deu certo. Né? Na última sessão. Vocês podem realmente criar uma sala do templo também com a runa do tempo aí, se vocês quiserem. Amor, é possível pra mim ficar em concentração mesmo fazendo o que eu tô fazendo? Depende do que você estiver fazendo. O mestre sabe. Você pode dar uma pausa, né? Mas eu não quero dar uma pausa, pra falar a verdade. Mas tipo assim, você não vai ficar com as duas coisas fazendo pra sempre, né? Para um pouquinho. Deixa que eu faça. Para 24 horas uma coisa e faz a outra. É de boa? Não. É de boa. Mas vai me atrasar. Não, um dia só. É um dia, né? É. Faz diferença. Ah. Faz uma diferença. Diferença de quanto? Depende de quanto é por dia. É 5 por dia? É 5 por dia, não é? Isso que então, eu tinha combinado com você? Faz uma diferença de 5. É, então. Ok. Beleza. Eu só não vou que me mais? Sintonizar com a runa, então. Não vai sintonizar com a runa? Não. Eu acho que eu tô fazendo é mais importante do que ter magia ilimitada. Ok. Muito bom isso. Gostei. Ei, a concentração é só pra gente ter magias ilimitadas? É, já até terceiro nível, círculo. Sim. Então, o senhor me desculpe, mas eu quero tentar fazer algo diferente, então. Eu quero compreender muito melhor o ciclo de Ki no universo. Até terceiro ciclo de Ki ilimitado? Não. Imagina que você... Que vamos transformar a mana em Ki. Imagina que você tem a energia suficiente, você tem uma bolsa que está sempre recuperando Ki e você vai poder usar à vontade. Eu quero poder compreender melhor esse negócio que a gente chama de Ki, da minha cultura. Seria mais ou menos a mana, só que o Ki ele tem tudo, inclusive na vida. Inclusive você é um poço de Ki. É, eu entendo. Não sou gostaria de demorar, sou... pra falar a verdade. Não sou um especialista nisso, mas já andei conversando com alguns sábios de Karatur. Sei do que você está falando. Karatur é o Tamurá de Forgotten Realms. Ah. Eu tava assim, tipo, pra Winster, quem é Karatur? Será que... Bom, eu vou tentar me concentrar e tentar entender melhor o conceito do Ki. Porque uma coisa é você ser ensinado de geração em geração, o que é o que, você sentiu o que, mas agora você compreendeu o que é isso, são outros 500. Talvez eu seja a primeira e única pessoa da minha linhagem que saiba o que é isso e poderá passar. Afinal, tem alguém para passar meu conhecimento agora. Sim, sim, sim. É. Bem, fiquem o tempo que vocês precisarem. Aqui vocês terão um local seguro de repouso. E boas companhias também. E quando estiverem prontos, sigam com a missão de vocês. Eu ficarei aqui, sendo um bastião, levando a compreensão a todos aqueles que estão perdidos, querendo descobrir o que está acontecendo com o nosso universo. E protegendo a runa da compreensão, e se vocês desejarem, a runa do eletromagnetismo também. Eu tô pensando no seu caso ainda. Sério, eu posso gravar essa runa em mim? Você não gravou ainda? Não, não, eu nem sabia que você tava com ela. Claro que eu tô! Não, mas desde quando? Desde que eu peguei quando eu destruí lá no... o negócio. Desde quando eu destruí o bagulho lá do Minotauro. Minotauro? Desde que a gente completou a missão, Toph. Mas toma, aqui está a runa. Pode ficar tranquila. Não precisa ficar remoendo isso, não. Puta, velho. Falando nisso, essa runa da compreensão aí? Não vai foder com o meu cérebro, não? Jeff. Mas vocês são uns linguarudos do caralho mesmo, né? E o pior é que isso daí não foi nem na maldade que eu fiz, velho. Foi pra baixar a runa mesmo. É a runa da compreensão ou é a runa do cartão de memória? Da compreensão. Você entende as coisas que aconteceu, o que foi feito com você, foi feito necessário, mas você não lembra o que aconteceu. Não volta às suas memórias. Beleza. Ah, okay. Que poderiam te causar convulsão. Isso aí não retorna. E outro detalhe também que aconteceu, foi em On, mas eu não quis entrar em detalhes, mas agora talvez isso tenha sido apagado da minha memória. Eu compreendo, talvez tenha sido apagado. A hora que você citou da Kyra, que a gente automaticamente lembra a casa dela, aí eu pensei aqui comigo, o que será que aconteceu com a Kyra? Eu não sei, tá ligado? A runa da compreensão não traz memória de volta, suponho. Isso foi apagado da minha memória. De livre espontânea vontade. Eu compreendo que tem um vazio na minha memória que eu não sei o que é. Na verdade você nem se importa tanto com a Kyra, né? Mas não é que... Por isso que eu não dei tanta importância. É, e mas... Tipo assim, o que aconteceu com a Kaela? É verdade, né? Aconteceu, sumiu, né? Tipo, foda-se. E eu nem entrei em on isso. Aham. Uhum. É, bem, é bem, bem isso mesmo, bem isso mesmo. Bem por esse lado, hein. É, eu vou, gostaria então de gravar essa runa, Siri. Toma aí. Magnetismo, né? Eletromagnetismo. Ok, eu gravo ela então. Vai virar um magneto. Ok, runa gravada. Agora você é um imã ambulante. É, vai virar Toff Magaia na lenda de Korra. E eu acho que a runa mais poderosa é a do eletromagnetismo. É, qual que é o atributo dela? Deixa eu ver aqui. Int. Ok. Tá apanhado. Valeu. Ah! Que isso? Ai, ai, ai. Ok, minha gente. Mais alguma coisa a acrescentar pra gente finalizar, então? Não. Mais alguma coisa que vocês queiram perguntar pro Elminster? Fazer com ele? Tem alguma coisa que a gente tem esquecido? Não sei. Talvez. Não, ele ficou de falar o nome de um demônio lá, mas acho que não, ele isso, falou. Não, isso aí é o mestre. É o mestre que tem que procurar o nome do cara. Que eu não, é isso que eu tô, tipo. Que eu não lembro. Ó. O mestre, ele falou o nome pra vocês, vocês sabem quem é. Tô até com uma aba aqui aberta pra ver se eu acho esse nome rápido, mas não vai ser rápido, não. Eu, todo nome de demônio eu tô notando. Ah, entendi. Particularmente, eu não lembro se há alguma coisa que a gente deixou. Pra perguntar pra ele, não. Certo. E já que você tocou no assunto, Lucas, o Mister encosta do lado do Murin. Bate a mão assim no ombro dele. E essa alma aí quer vender? O que aconteceu comigo? Que eu fiz. Esqueci de ver tudo que eu fiz, tudo que eu aprontei. E você, meu caro? O que está lhe afligindo? Quer conversar? Acho que você viu uma certa parte de tudo que aconteceu com... Passou tudo, né, Jeff, que aconteceu com a gente ali no holograma do Grial. É, sim, sim, mas, ou seja, você narrou os eventos que aconteceram com vocês com nomes? Sim, não tem graça se não for com nomes. Ok. Beleza. Ele bate... Na mão no ombro do Murin, ele fala, quer conversar um pouco? Acho que eu preciso desabafar. Vamos, desabafe. Me conte suas mágoas, seus temores, e eu lhe contarei também tudo aquilo que eu sei sobre Neron. Isso é bom. Como eu disse, eu não sou um especialista no abismo, eu passei muito tempo nos nove infernos. Mas eu conheço uma ou outra personalidade do abismo também. Vamos conversar, nós dois. Eu vou contar toda a minha história pra ele, Jeff. Ok. Desde o início, o pacto que eu fiz, tudo que aconteceu comigo quando eu era criança. Uhum. O negócio do meu... Minha mãe foi... A gente foi atacado. Minha mãe... Tá, e que eu tentei fazer... Eu acabei fazendo um pacto com o Neron... Pra tentar me tornar mais forte pra poder ir atrás do cara que atacou minha mãe, eu e minha mãe, e deixou a gente vivo. Ok. Bom, vou contar tudo, vou narrar tudo que aconteceu. Maravilha. Ele senta pra conversar com você, deixa você contar toda a sua narrativa. Né? Ele vai te dando forças durante todo o processo, aqueles momentos que você fica mais emocionado, com raiva, com vontade de chorar e tudo mais. Ele vai te acalmando, te dá um chazinho ali, né? E aí, quando você finalmente termina toda a sua narrativa, ele fala, bem, gostei muito de escutar a sua história, Murin. Agora é minha vez. Eu vou lhe revelar qual é o ponto fraco de Neron na próxima sessão. Amor, agora é minha vez. É, já que a gente tá só aqui sozinha, você quer ver seu filho morto agora ou depois? Eu sou o Neron! Sabe, gente, sabe o que eu tava lembrando? Não. Que... que a gente podia ter guardado esse veneno, talvez, naquele... Eu não lembro quem que tinha, eu acho que era Ciele. Tinha aquele Iruíro, acho que era isso. Dá para guardar alguma coisa dentro? Saía. Você tem isso ainda? Tenho. Tem vários ainda. Vários? Isso seria super útil, caso o vidro quebrasse. Esse bagulho é bom demais. Esse bagulho é bom demais. Esse bagulho é do Fly, o pequeno guerreiro. Mas tem um desses tubinhos meu que é especial do Murray. Engraçadinha. É, vamos finalizar então, minha gente? Vamos. Ok. Conheceram o Elminster, o Vale das Sombras. Vira o Clebinho. O Vale das Sombras eu ainda vou conhecer. Enquanto esse povo vai ficar aí meditando aí, eu vou sair pra explorar essa cidade. Adeus, Toril. Ok, já. Adeus, Toril. Vou ali naquela torre retorcida, vou fazer ela ficar reta de novo. Sabe qual era o lema de Toril, velho? Ainda que eu caminhe pelas Vale das Sombras, não temerei mal algum, pois... É o Mister está comigo. Depois que esse ele passou, foi bom te conhecer. Vem por aí. Vem por aí. Pior que esse cara me lembrou, eu assisti um tempo atrás aquele filme O Drácula de Bram Stoker, né? O filmaço. E tem um cara que é muito doido lá, que ele fica esperando, tipo assim, o Senhor das Trevas está chegando, sabe? Ele lembrou aquele personagem. Não sei se vocês lembram. É, lembro vagamente, faz tempo que eu não assisto de novo. Nossa, que olha, que bonitinho aqui o templo em forma de fênix, o templo de Lathander. É, que da hora. Ele é aquele cor de rosinha que tá ali no mapa, na esquerda. Ah, eu vou lá fazer uma visita. Tem que o Parivum vai roubar o material do bagulho. Isso não. A trola do Toff, eu já tenho dinheiro pro que eu preciso. Cara, você tem todas essas runas, pode criar todo o dinheiro que você precisa. Não, não importa. Sempre que você cria, vai sair de algum lugar. Mas tem coisas que não dá pra comprar, sabe? Tipo assim, um local assim que é turístico, um ponto turístico, como Cristo Redentor aí do mundo sombrio. Tem alguns itens assim que se desaparecer, vai ser meio estranho. Olha que dá pra comprar o Cristo Redentor, sim. A gente tá com um governo que tá querendo privatizar tudo. Quer privatizar o Cristo. Privatizar o parque? É aí. Pronto. Vai privatizar tudo. Só como chegar lá e comprar o Cristo. É só falar que tem propina junto. Que você leva o Cristo. Então é o dízimo, né? Não é propina, né? Dízimo. Boa. Beleza, minha gente. Semana que vem eu acho que não teremos jogo, tá? Uhum. Vai estar viajando. Eu preciso dar uma preparada em algumas coisas para as próximas sessões, que eu ainda não tenho coisa assim concreta, só tenho ideias, né? Preciso dar uma escrevinhada realmente. E tem a possibilidade de eu viajar nessa semana, né? Ainda não tá. Aquela viagem que eu ia fazer num final de semana para trabalhar no domingo lá, a Covid não deixou. E eu tô esperando pra ver aí quando que vai ser agora. Pode ser que seja nessa semana, porque parece que os documentos que a firma tinha que fazer estão pra sair lá. Mas aí eu vou avisando vocês, beleza? Beleza. Se a gente tiver um hiato, não vai ser muito longo não, vai ser pequeno. E a curva tá baixando, né? Sim. Curva tá baixando. Baixando bem a curva aí, de forma estável, a gente... volta a se juntar, né? A segunda dose também tá chegando pra quem não tomou ainda. Exato. Nossa, eu tomei já faz um mês e meio. Nossa, me falta a segunda ainda, seus nojentos. Boa! Já tomou qual? A Pfizer. Ah, o Pfizer teve adiantamento, filho. Adiantou. É, mas quem pegou Covid não adianta, né, esperteza rara. Aí esse detalhe seu aí já é já é particular, né? É o meu caso. No dia que eu ia tomar a segunda dose foi o dia que saiu o resultado do meu exame. Que merda. E falar pra vocês, viu, que doencinha desgraçada, mano. Tomando cu esse negócio. E a minha foi leve, cara. Foi leve essa porra. É que você é mais de idade, né, amor? Então, de fato. Vocês têm 20 e poucos, 30 aí, eu tô com 45 aqui. Exato. Por mais que eu seja um cara foda, né? Tem esse fator idade aí, né? Sim. O cristalzinho aqui na testa, ele pode dar umas falhadas em certas ocasiões. Engraçadinha. É. Até a Tsunade tem seus problemas. Tsunade, né? É nóia e viciada. É, a bebida. Nos jogos. Nóia e viciada. Nóia e viciada. Ai, ai. É sério, quem que joga baralho, fuma, como é que é, bebe, o que ela bebe, anda com a porra de um bebe porco, bebe saquê. Porra, é nordestina, velho. É pernambucana. É, exatamente. Olha o Ruguinha, velho. Exatamente. Meu tio rindo, mano. Ah, deixa eu ir embora, vai ter que lavar a roupa aí pra trabalhar. Bora, falou, galera. Vocês, valeu. Falou, boa semana pra vocês. Falou, valeu, gente, por hoje. Até a próxima. Falou, até mais. Tchau, tchau. Falou.